E aí, quando você menos espera, você de repente tá lá, viajando, tá na Catalunha, vendo Barcelona e Real Madrid. Aí você vai se perguntar, puta vida, será que eu tô? Tá lá. A companhia de RG número 2. Tá lá. RG número 2, chique. É. Bom. Isso é bom, mas azeitona não. Não, é bom. Mas... Entre as azeitonas, nada como as azeitonas pretas. Sim. Ah, eu não gosto de azeitona, não, mano. Chilena, até tiro da pizza. Né? Azeitona é a coisa mais escrota. Chilena. Bom. Um belo azeite. Bom. Um orégano. A única coisa ruim da pizza é azeitona. Sexta-feira. Sim. Pós-carnaval, sim. Já é final de semana de novo. Qual a recomendação pro final de semana, já que é sexta-feira, RG? Pra hoje. Agora? É. Agora não, mais tarde você chega, olha nos olhos e diz assim: meu desejo que era a sua vontade. Olha, fala no meu ouvidinho, fala, RG. Ai, que tesão isso aí, meu Deus. Dele você não quer falar, né? Bento! E aí, Bentalha? Opa, vamos lá, Sombra. Começar aqui, deixa eu ver o Corinthians, né? Coringão, mano. Corinthians! O Corinthians tá tão tranquilo. Vamos, Corinthians! Mesmo que Jadson, bom pra caramba! E tão falando que até tão tão feliz, tranquilo, que talvez até em renovação do contrato do Sheik, eu acho difícil, né? Mas sim, enfim, já começou o assunto, o contrato dele vence em julho. O Corinthians que no final de semana enfrenta o Ituano. Sim. E ainda o Tite não sabe se coloca o titular, reserva. Mas a tendência é que, por exemplo, o Christian deva jogar, né, o Wagner Love talvez deva entrar, o Guerreiro, como está fora, deve ser titular nesse jogo. Isso aí, mano. Olha, Bento, a expectativa também agora é com relação à negociação de alguns jogadores do Corinthians. Isso! Olha o outro, ao invés de espirrar fora do estúdio, pensei que tinha entrado uma bomba aqui, velho. Não, isso mostra a falta de educação do seu Benjamin Bakker. Poderia pedir desculpa no microfone. Fora do estúdio, ele entra. Pede? Ele entra espirrando. Pede aí no microfone. Mano, olha o tamanho do nariz, cara. Não dá pra esperar outra coisa. Mas a expectativa aí com relação aí à torcida do Corinthians aí. É pela venda de alguns jogadores aí do elenco, né? Sim. Pintou a informação aí que o Gil pode ser que saia, pode ser que ele retorne ao futebol francês. Sim. Pode ser que pinte uma transação com o Jadson, apesar do Roberto ter desmentido ontem. Ontem ele falou que só venderia o jogador após o término da Libertadores, mas a gente sabe, né? No futebol, o dinheiro fala mais alto. Sim, então claro, a gente tem que tomar um cuidado com essa situação. Ô, mano, eu vi o Gil no Wolfsburgo também, né? Da Alemanha. É, então, eu vi que ele poderia voltar pra França ou que poderia pintar alguma coisa aí com relação à Alemanha também. É, legal. A diretoria do Corinthians aí parece que o Andrés foi lá pra conversar com o Guerreiro, Benjamin. Não foi recente essa conversa, parece que foi aí algumas semanas. E o Andrés chegou lá e deu ultimato pro Guerreiro. Falou, bacana, ou você aceita. Tá certo? Ou você pega esses 5 milhões de dólares que a diretoria tá te oferecendo, ou você pega. Mas aí o Guerreiro falou, ah, vou ver mais pra frente, ainda não tá na hora, o meu contrato só vence no final do ano, e não ficou decidido nada. Mas o Guerreiro... Tá Benjamin, barato o dólar também, né? O dólar beirando quase R$3, tá certo? O dólar beirando quase R$3, e o bonitão lá achando que tem que ganhar 7. Ele que vai pro inferno. Tá, o Bledinho, tudo bem. Eu acho que agora, com o momento do Corinthians aí, com os jogadores que chegaram, o Guerreiro... ele vai ter que meio que abrir mão dessa quantia que ele tá pedindo. Ele vai ter que ser talvez um pouco mais flexível nessa proposta aí que ele tá fazendo pro Corinthians. Porque o Wagner Love chegou, tá certo? O Danilo tá jogando ali improvisado e tá indo bem. O Corinthians ele pode colocar o Emerson Sheik pra fazer a função junto com o Malcom ali na frente, ou então, quem sabe, o Mendoza. Acho que o Guerreiro aí, ele meio que tá agora numa sinuca de bico. Porque antigamente o Corinthians ele tinha a Guerreiro dependência, hoje não tem mais. E quem tá também saindo, né, mano, possivelmente o Flamengo é o Luciano. Aliás, o meio empresário, o Luciano e o Petros, né, os caras... Não é o mesmo, não. Não é o mesmo? Não. Não? Então, mas o Luciano deve tá querendo... Mas não vai fazer a menor falta. Quem? É ruim esse Luciano. A menor falta. Falam que o cara é uma... Que seja muito feliz... É uma mala, é? Ele é mala, mas... Hoje no Corinthians ele não tem chance, gente. Eu não tô falando do... Não, vocês falaram aí. Então falam que ele é... Falam não. Dizem não. Você tá dizendo? Não, eu não tô dizendo que ele é mala. Eu tô falando que ele seja feliz no Flamengo. Eu não conheço o Luciano. Alguém disse. Mala pra mim é o Mota. O Luciano que eu conheço que bem, Mota, que eu convivo diariamente. Agora o Luciano, não sei. Eu não sei se é perna, eu sei que ele é ruim. Mas o Luciano, gente, ruim do bola, se você é. Parar pra analisar, Domênico Gato, ó, hoje tem lá na frente. Ó. Que bichinho que é hoje? Wagner Love, tem Guerreiro, tem o Emerson Sheik, tem o Malcom. Coruja. É, tem o Steven Mendonça. Tem o Danilo que joga na frente. É, mas o Danilo é mais precisou meia, precisou jogar, jogou, mano. Tem o menino lá também, o Romero. Tem o Ralf também. Só aí já falei seis jogadores aí que estão ali compondo o elenco. Eu acho que desses seis, cinco estão à frente do Luciano. Luciano pode ser que esteja só à frente do Romero. Então vai com Deus, mano. Frente. Então, vai com Deus. Ah, a questão não é nem com Deus, Domênico. Eu gosto do futebol do Luciano, mas hoje no Corinthians ele não tem chance não, cara. Sinceramente. Até fará bem se ele for embora, porque... Pro cara tá lá insatisfeito, fazer panelinha, começar a falar mal do treinador, é melhor ir embora mesmo. Mas falando um assunto sério... Isso não foi sério, você quer dizer? Não, acho que não. 10 minutos falando do Luciano. O Luciano é banco do Corinthians. Né? Não, quem deu a informação foi o Bento. Então, você tá desprestigiando a informação de um amigo. Opa, o que é? Tá louco, meu? É o meu pedido de desculpas por esse espirro. Porque quando eu adentrei... Ah, cheiro de água estúdio, aqui, isso aqui é água molhada. Eu adentrei no estúdio, o ar é tão gelado, por isso que eu não espirrei lá fora, porque lá fora não tava com vontade. Tá louco, viu? Então, todos os ouvintes que estão nos ouvindo, aí, meu sincero... Os ouvintes que estão nos ouvindo foi sensacional. Sincero. É, pode ter os ouvintes. Você não vai falar agora que é pleonasmo e tudo mais. É, burro. Deixa ele falar, desculpa. Domênico. Tá certinho, tem que pedir desculpa. Quero falar com essa ala calhorda do programa, formada por Moto Sombra. Domênico, todos os nossos ouvintes estão nos ouvindo. E o carro do Benzema aqui, tá mal, cara? Tá bem. Hein, Domênico? Sim. Todos os nossos ouvintes estão nos ouvindo claro. Agora? Claro. Tem ouvinte que não está nos ouvindo hoje, por algum motivo. Se ele não está ouvindo, não é ouvinte. Ele é. Ele não está ouvindo agora. Tá ouvindo, ouvinte, é ouvinte, burro. Então, mas ele pode não estar ouvindo agora. Como não está ouvindo agora? Se ele não está ouvindo, ele não está ouvindo. O cara pode estar trabalhando, o cara pode estar entrando no carro. Então ele é um trabalhador. Você está no carro e não está ouvindo. Audiência rotativa do rádio. Ele é motorista de carro. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. Os nossos amigos que nos acompanham todos os dias, é isso? Nossos amigos não. Nossos ouvintes. Por quê? Você não considera o ouvinte como seu amigo? Não posso considerar uma pessoa amiga. Eu considero todos os ouvintes como meus amigos. Eu não, porque eu não posso considerar amigo uma pessoa que eu não conheço. Como não? Mas eles te conhecem muito bem. Então, mas eles podem nos considerar amigos. Eu considero os ouvintes. A informação do Luciano é uma porcaria. Agora, se você considera o ouvinte amigo ou não. Então, você parou a manchete pra ficar falando de espirro e de desgosto. Quem adiantou o assunto, vou também. Ah, mas você tá perguntando. E aí, vento? Foi essa manchete do Corinthians? Sim. Foi. Não, o Mota tá falando aqui. Por favor, Mota. Hoje o Corinthians soltou um comunicado, né? Importante. Uma nota. Reclamando que a prefeitura não está liberando os CIDs para a prefeitura, né? Não estaria liberando os CIDs para poder arrecadar os 400 milhões. Eu libero o CID. Né? Libero o CID. Ah, você libera mesmo. Isso, o Corinthians está sendo prejudicado porque não pode contratar jogadores. Foi uma das não, tem nada a ver. Os CIDs, aqueles certificados que a prefeitura emite lá para que o Corinthians pudesse construir a arena. Glória Maria, quem é que quer me liberar, Glória? Isso aí você vende no mercado para que você possa arrecadar fundos ali e concluir... teoricamente, o pagamento do estádio. Mas com relação a isso... Fantástico. Calma, gente. Deixa eu falar a respeito disso aí. Desculpa, mano. Não, beleza, Cid, é nóis. Mas com relação a isso aí, Bento, tem muita gente que tá criticando o Corinthians, mas eu não vejo por que criticar, não. Eu acho que a prefeitura tá vacilando sim e tá pisando na bola. Porque o Corinthians, ele não queria ser a abertura da Copa do Mundo. Foi a prefeitura que sugeriu que houvesse uma ampliação do estádio para que o Corinthians pudesse abrigar a abertura da Copa do Mundo aqui, para que a cidade de São Paulo pudesse sediar a abertura, tá certo? E, consequentemente, está na briga aí pelas cidades que iam sediar a Copa, tá certo? Então, o Corinthians, ele ia fazer o estádio independentemente de ter a Copa do Mundo ou não. Essa declaração não é minha, essa declaração quem deu foi o próprio Andrés. Com relação a isso, Bento, eu acho que a prefeitura tá pisando na bola sim, porque a prefeitura não tá cumprindo a parte dela. Na hora do bem bom de, amplia aí o estádio, coloca São Paulo aí na disputa da abertura da Copa, a cidade de São Paulo não pode ficar fora desse evento, aí beleza, vai lá e promete Deus e o mundo, tá certo? Agora na hora de cumprir e arcar com o que foi prometido e assinado, aí não fazem a parte que... Mas seria legal ouvir os dois lados, né? Mano. É legal porque isso aí foi divulgado amplamente, inclusive o prefeito era o Kassab, velho. Segundo o prefeito Haddad... O Haddad ainda é do PT, não tá querendo, então... Em resposta a isso, ele falou o seguinte, os CIDs foram liberados, o que acontece é que a MP, né, o Ministério Público, estaria contestando isso, e com isso, os 400 milhões, eles não estariam conseguindo vender os CIDs, o Corinthians. E o Corinthians chegou a fazer uma proposta para a prefeitura, que a prefeitura desse isso em dinheiro. E o Haddad respondeu falando que não pode fazer isso porque ele vai ser processado pelo Ministério Público. Tem toda a razão, o Ministério Público tem toda a razão. Essa é a resposta do Haddad. É. Os caras estão miguelando aqui por causa de 400 milhões, gente. O que são 400 milhões, hoje em dia? Mas querendo ou não, gente, o estádio do Corinthians ali, ele foi uma benfeitoria para a Zona Leste. Foi uma bela benfeitoria mesmo, velho. Porque aquele pedaço ali, infelizmente, ele não tinha uma estrutura necessária ali para que você pudesse levar empresas, etc. Infelizmente, Itaquera, por estar talvez um pouco mais no extremo da Zona Leste, Domênico Gato, não tem a infraestrutura que muitos outros bairros têm. Então, o fato do estádio do Corinthians estar ali, isso gera uma benfeitoria para a região enorme, cara. Gera emprego, tá certo? Leva empresa. Mas isso não tem dúvida, mas precisa... Mas o fato de já ter dado o terreno já não é uma... E dado o terreno escambau. O fato de já ter dado o terreno já não é uma concessão interessante? Mas é engraçado ler o comunicado. Porque o Corinthians fala tipo assim, ó, nós fizemos um favor pra cidade de São Paulo e tal. Mas querendo ou não, Mota, agora vocês têm que dar o dinheiro. Olha o absurdo, estão deixando de contratar. Ninguém fez favor pra ninguém, hein? Prejudicar o Corinthians. Não mistura as bolas, é uma coisa que tem nada a ver com a outra. Li. Não fala a respeito de contratação, não fala é a respeito de contratação. Fala sim, o dinheiro, Mota, o dinheiro arreca... você lê, Mota, então... Mota, o dinheiro do estádio fica no estádio. Não dá pra confundir alhos com bugalhos. Mas aqui é a nota disso. Foi o comunicado do Corinthians que falou isso. A verba que o Corinthians arrecadará, tá certo? Seja com imposto, seja com naming rights, seja com qualquer coisa, ficará no estádio. Não, mano, mas e por que a nota fala de outra maneira? Mas é que tá, Sombra. O cara pode ter cometido um equívoco nesse ponto, mas o que é arrecadado no estádio vai ficar no estádio. Venda de cadeiras cativas, name rights, qualquer coisa agregado ao valor do estádio, ficará lá para pagar o estádio. O Corinthians, ele não pode misturar receitas, gente. O dinheiro que o Corinthians arrecada, igual quarta-feira, a moto, teve um faturamento de 3 milhões e meio. Ah, não, vamos usar esse dinheiro para pagar o Guerreiro para ele ficar. Não é assim, gente. Tem um estádio que tem que ser pago. E não pode misturar receitas. O Corinthians, ele criou, inclusive, uma outra empresa para gerir, tá certo? A administração do estádio e... teoricamente, é administrar aquele dinheiro. Porque se deixar na mão de qualquer um ali, esse dinheiro some. Todo mundo sabe que some. Então, gente, o negócio é o seguinte. A Prefeitura de São Paulo está pisando na bola com o Corinthians. Deus do céu. Eu sou a favor do impeachment do prefeito. É por isso que eu preciso do seu voto. Eu sou a favor do impeachment do prefeito. Quero voltar à Prefeitura de São Paulo para ajudar o Coringão. Ô, Mota, já tinha acabado a manchete. Aí você vem com essa porra. Mas é uma notícia importante. Olha só o que a gente tem que escutar. É ele que tá falando. Olha só. Tá lá no comunicado. Não temos dinheiro para contratar. Só o Parmeira, por favor. Ah, nós. Só vocês, Domênico. Vocês. Não, fala de nós. Nós que temos o estádio mais lindo. Falaram aí. Mas não falaram, não. Falaram. Foi eleito. Eleito. Ele foi elegido o melhor de todos. Elegido, não, vovó. Foi eleito. Soletrando. Elegido. O que aconteceu? Ele foi elegido. Eita, arena mais bonita. Soletrando. Elegido. Mas ele foi elegido mesmo. Foi eleito. Agora que fazer piadinha, tô brincando. Foi escolhido. Soletrando. Eleito. Não, escolhido não. Eleito. Olha, Domênico, tem que explicar os personagens toda hora aqui, viu? Tá certo? Mas olha, temos a arena mais completa, mais bonita, mais linda, cara. Outro dia o Landu se mandou uma mensagem. Com inveja de nós. É legal. Olha, tem que explicar que eu acho que o nome. É horroroso esse aí que você comprou. Ô, Dodô, tem que explicar que eu acho que o nome do Robinho é Rabinho, é Robinho. Não, é o personagem. O Benga não entende a avó, viu? Ah, entendi. Vai, então, continua. Vai. Mas olha, o Parmeira aqui no final de semana vai até Penápolis. Penapolense. Sim. Certo? Penapolense, lá, né? Cidade do seu Ulisses, meu pai. Exatamente. Fabrina Sato, seu Ulisses. Aí manda um beijão pra ele, viu? O senhor vai torcer pro seu Penapolense ou o senhor? Eu vou torcer o Penapolense. Então, só que é o seguinte, Domênico. Um detalhe aqui, não é dessa vez que o Arouca fará sua estreia, vai se vai mais ainda, um pouco. Não vai? O Valdívia ainda tá na ressaca do carnaval, ainda não dá também pra jogar. Hoje ele vai estar no camarão, ele é campeão. Ele é igual o Salvador, viu? O carnaval nunca acaba pra ele. Cara, como é que naquele bloco. Quando o último que passa depois do carnaval, aquele último bloco passa lá, arrasta tudo. É o galo da madrugada, não, tem um limpa. Limpa pista. Limpa trilho. É o limpa pista. Rastafari. Não, tem um pessoal que vem que é o limpa pista. Tem a camisa, limpa a pista. Exatamente. É verdade. Lá em carnaval, Deu polêmica a entrevista ontem do neguinho da Beija-Flor. Quando eu li, meu amigo, eu não acreditei. Tem o áudio. Na franqueza. É, aquilo lá. Eu quase vomitei. Mas aquilo tava na cara de todo mundo, só que ninguém tinha dito. Pô. Neguinho da Beija-Flor. Todo mundo sabia aquilo, mas ninguém tinha falado. Ele foi lá e falou. 10 milhões se arruma vendendo fantasia? Acho que não, mas o cara não sabe nada disso. Neguinho da Beija-Flor foi... Todo mundo sabe o que acontece no carnaval, mas ninguém tem coragem de falar. O Neguinho da Beija-Flor foi categórico em dizer que se não fosse o dinheiro da contravenção... Não tinha carnaval. Mas ele pior, o pior, é verdade, que parece que o Neguinho da Beija-Flor botou ovo em pé, isso desde 1950. O bicheiro também, mas ninguém do carnaval chegou e falou isso como ele falou. Gente, o Pastor Leandro trabalhou quanto tempo? É a primeira vez que alguém chega e fala assim. É a primeira vez que uma pessoa ligada ao carnaval... Assume. Uma pessoa conhecida fala publicamente no microfone... Que se não fosse o dinheiro da contravenção... Não teria carnaval. Beija, mas isso não pode ser igual da coisa mais natural do mundo. Não, natural não foi. Mas eu tô falando, você ouviu alguma vez alguém do carnaval? Ainda mais o peso que o Neguinho da Beija-Flor tem no carnaval. Você já ouviu alguém? Olha, fazendo um paralelo é o seguinte. Todo mundo, todos nós temos várias desconfianças em relação a N governos que já passaram pelo Brasil. É a mesma coisa que agora chegar um ministro e falar assim, gente, é assim que acontece. Igual. Você já viu o ministro? Não pode escancarar, né? Todo mundo acha, deve ser. Aí o outro vai lá e fala. O advogado daquele lobista que foi preso lá no Lava Jato falou assim, gente, nesse país aqui, se não der propina, não se faz nada. Ele foi preso. É novidade? Agora você não é novidade. É o cara ligado no negócio falando. Mas o mais legal. O negócio do Neguinho da Beija-Flor pode passar de uma forma. Beleza. Mas o mais legal não foi isso, Benja. A declaração do Neguinho, tudo bem. O mais legal foi que o governo lá disse o seguinte: peraí, vocês estão loucos? Ninguém mandou dinheiro nenhum. Entregou duas empreiteiras que trabalham lá. Aí as empreiteiras se manifestou. Nós não mandamos dinheiro nenhum pra lá. Olha, esse negócio... Aí o governo disse, e jamais estivemos no Brasil. Aí os caras foram no hotel que os caras ficaram hospedados. No restaurante que o cara contratou pra... Que beleza. Mandou e não foi pouco. De 50 pessoas. Meu, que zona, cara. Olha, que virou isso aí. Estão cavando um buraco que os negros não sabem nem onde vai terminar. Eu posso fazer um comentário? Tem o neguinho da Beija-Flor e eu sou a neguinha do Dodô. Ah, olha. Eu sou a passista. Não, sim. É isso aí. Não, senhor. Não tem nada disso. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir o sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Grupo Esser, o nome construído com história. Agora o Mano vai falar de Bozano. É sombra, sombra, som. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos como molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar essa sua pele gasta pelo tempo, judiada pela vida. É, malandro! Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão esperto, aquela franja, o moicano, enfim. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. Eu uso e recomendo. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente. Continuando com as manchetes, senhor Vieira. Aliás, senhor Vieira chegou na minha sala hoje falando... O Imortal está trazendo Lisandro Lopes, etc e tal. Tá quase. Tomou quase. Um balão. Mas acabei de ver que tomou um balão. Tomou um balão do Inter. Não, não, não. Inter jogador. O Grêmio tá atrás de dois jogadores argentinos. Não, você falou pra mim do Lisandro Lopes. Falou, Lisandro Lopes é um... Tá no Inter. É bom apurar a notícia certa. Um balão, velho. Fica complicado. Pode ser que ele vá pro Internacional e tem o outro... Pode ser não, já foi. Já foi. Infelizmente, já foi anunciado. E o outro que pode ser... Já foi anunciado, não fala, senão vai ser anunciado. Não fala não, se o Inter pega. Melhor não falar, né? Olha, eu ouvi... Você tá com a cara de torta. É verdade que o Grêmio quer o Brian Ruiz e o Júlio Batista? Não, eu ouvi do Zé Love lá. O Brian Ruiz é muito caro. Eu ouvi do Zé Love. Mas o Júlio Batista me servia. E o Zé Lopes? Não, isso aí não. É, você tá mal informado. Eu ouvi os falar, né? Cuidado. Quieto aqui, velho. O Júlio Batista, o cara do Cruzeiro, estamos despachando pro ele. Mas é bom jogador. E como é que tá, e como é que tá a dupla lá, mortal e morto? Como é que tá? Quem? O É o seguinte, quero dizer pra, quero dizer pra você. Você também, eu vou falar um negócio aqui, ó. Não aguento mais. Você sair do banco bacana, você é louco? Tomei é um brincalhão, eu tomei de sete e não fiz isso. Uma coisa, será que não foi dor de barriga? Eu acho que ele ficou com vergonha, né? Pode ser que ele quis dar uma barrigada, saiu antes. Lá essa coisa de ser machão, etc. Que não quer, de falar, não né? quer dar o braço a torcer que tava lá. Não quis borrar com ele. Lá no sul, chama churril. Churril? Ele tava com churril e não quis Vai falar. Vai saber se não foi um negócio Aliás, assim. O Juca hoje tá inspirado no Filipão, né? Filipão? Muito bom que você faça isso aí. Muito Vamos bem. Ao Santos. É o Santos. Com a RG. Fala, mano. Que beleza, Santos. Manda um abraço aí pro Patrício Rosenbaum. Hoje é aniversário do Patrício. Mas, ô, mano, sabe por que eu não vou mandar? O Rosenbaum tá fazendo aniversário. Eu me recusei a mandar, e inclusive escrevi pra ele hoje no Face dele. É o seguinte, parabéns, Patrício. Eu não aguento mais. Todo ano ele fazer 55. Não aguento. Ah, mano. Ele não muda nunca. Todo né? ano ele faz já 55. Aí. Pô, nunca, é louco. Nunca muda. O Rosenbaum envelhece, hein? Ô, RG. Vai fazer 3 anos que eu tô na rádio, ele já tinha 58. Todo ano ele faz 55. Eu conheço o Patrício desde 1994. E aí? Então você pode falar quantos anos tem Patrício Rosenbaum? Conheço o Patrício em 94. Já me sabe. Certo. É 55 mesmo? Quando o Patrício tinha um jaguar verde. Eu vou dizer um negócio pra você, eu conheci o Patrício em 94, em 94 ele tinha 53. Aí, tá vendo? Eu tô falando sério. Porra, não sai do 55. Tô falando sério. É aniversário do Patrício hoje? Vocês conhecem o pai do Patrício? Não. Sim. O pai do Patrício gente boa também. Parece irmão mais novo do Patrício. É mesmo? Patrício, sabe o que ele faz, né? Eu queria fazer uma homenagem pro Patrício. Eu queria fazer. Faz, então. Eu vou cantar uma música. Canta. E ré maior. Vamos lá. Vai. Patrício Rosenbaum, vem aqui, Domênico, pegar no meu. Não, isso é eu? Ô, desgraça, eu vou te matar de porrada. Faz o filho nessa negra. Eu vou te encher de pancada, você vai ver só. Fala, seu Bento. Quando a gente lembra do Patrício, não dá pra não lembrar da maior história, da história mais mentirosa da história do planeta, que foi a história da Coruja. Que a Coruja é um detalhe de uma história que não tem pé nem cabeça. Onde ele fala que ele parou na estrada lá no interior da França, ele, o pai e a mãe, e uma coruja de 1,98m, tô falando sério, parou e tava parada na frente do carro olhando para ele. Ele tava careta? Isso depois de uma história. Mas de um avião, diâmetro de altura ou de envergadura? Envergadura, né? De altura. Ah, de altura? É. Não, senhor, altura. Isso depois de ele contar uma história que o avião... Não era uma coruja, era uma asa delta. Isso depois de ele contar a história de um avião que estava um amigo dele, que o avião caiu. E o único cara que não morreu, todo mundo morreu, foi o amigo dele, porque ele desmaiou e ficou perto da porta e conseguiu respirar. Ele que escreveu o roteiro do Gil Gomes, hein? É mentira? Hein, Benjamin? Hã? Ele que escreveu o roteiro do Gil Gomes? Não, ele... As corujas. Não, ele fazia as previsões da verdade. E ele falou que o amigo dele sobreviveu 3 anos comendo carne humana. Ah, é? Falou. Lembrando que hoje ainda tem o CD Calção Hits. É verdade. Ah, tá bom hoje? Mas... Tá, eu não lembro o que eu gravei, mas tá bom. E aí, Sobem? Notícias pra domingo. Podemos falar que é um jogo A venda nas lojas físicas e no iFung. E também lá da Ponta 3 de Dália. Podemos falar que Santos e Luz é um clássico? Claro que é. A luzinha ainda merece. Então tá. Obrigado, chefe. Nostalgicamente. É, exatamente. Mas estará em campo lá, time completo. Tem o time do Peixe, hein? Eu não tenho, fala aí você. Eu tenho, Vai com. Aí, se prepara que nós vamos tirar a menina pra dançar, hein? Vamos lá ver aí. Vanderlei. Bom. Espetacular. É bom. Vitor Ferraz. Espetacular. Médio. David Braz. Espetacular. Médio. Ele tá sendo sincero. Werley e Chiquinho. Bom. Só uma coisa, David Braz não é médio, não é ruim pra cachorro. Lucas. Tá bem. Ele defesa menos vazado. Tá bom. Lucas Otávio, Renato e Lucas Lima. Robinho, Geovânio e Ricardo Oliveira. Segura que nós vamos tirar as meninas pra dançar, hein? É o seguinte, RG, somos uma das únicas equipes invictas neste campeonato. As meninas de bigode? A Portuguesa de Desportos. E vou lhe dizer mais: o mando é nosso. Mas a torcida vai ser de vocês. Os torcedores da Brotal. Quando a Portuguesa fala manda é nossa, ela quer ver o adversário. Me manda daqui. Vamos fazer o seguinte: um empatezinho tá bom pra nós dois. Oh. Um a um, gol do Valdomiro e do Ricardo Oliveira. Azedão, precisamos de uma opinião mais equilibrada. Claro. O que você acha? Quanto vai ser jogo? Quem que é? Santos e Portuguesa? Pacaembu. A Portuguesa vem num ritmo bom, né? Ninguém esperava que ela conseguisse ficar em terceiro, quarto, então uns 3-0 pro Santos. Inclusive, queria dar parabéns. Pô, Azedão. Pelo site, a Vila foi eleito o melhor estádio do mundo. Foi, né? É. Eleição qual feita. Site? Não, esse é lá no canal 2.com.br. Parabéns, a Vila. E outra coisa, eu não vou dizer pra vocês que eu não tô chateado, não. Por quê? Porque o Ganso vai ser processado, idiota, né? Não, porque o cara que sai pela porta de trás tem mais a que se ferrar mesmo nos outros times, né? Mas esse é o seu ponto de vista jornalístico? É, porque assim, além de jornalista, eu sou um ser humano. Ah. E o cara que deixa um time pra trás, achando que é melhor que o time, vai pro outro time, tá jogando bem. Aí o cara se ferra, toma vaia, toma olé. É bonito de ver. Serve pra você que tá no Santos sem receber um ano, se fizer isso vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Mas você pode fazer, tranquilo, a gente não gola não. E quem que você achou do Miller voltar aos 49 anos? Que momento. Olha, jogar do lado do Robinho, do Giovanni, joga fácil, viu? É? Pode jogar no Santos aí, pode. Agora, Miller, eu vou dizer só uma coisa. O Miller comentando, coitado. Santos e Português. Não, chorar, o Santos e Português, ele me faz lembrar um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida, Domênico. Aquele gol do Denner no Carindé, que ele dá uma cotovelada na cara do índio, dribla todo mundo lá e vai pra dentro do gol. Um, dois. Gols mais bonitos que eu já vi em campo. É legal, ele dá uma cotovelada na cara do cara. Não foi nada, ele joga o cotovelo, leve mais. É gol da Portuguesa. 3-1. Continuando com as manchetes, seu bem. Tricolor. Tricolor. Tudo calmo. Deixa eu falar o seguinte, não vou aguentar mais, hein? Esse tricolor foi meio, né? Tudo calmo. Hein, seu bem? Tudo calmo, sossegado. Não, tá começando a batata assada do lado do meu ali, rapaz. Também. O primeiro detalhe é o seguinte: o que o baixinho mandou de óleo ontem pra lá, velho? Chegou, as carretas estão subindo já. As carretas já estão paradas ali no. É, na ponte Giovanni Gronk. Na Giovanni Gronk ali. Quem trouxe o bombom aí, professor? Gronk. Mas olha só, é o seguinte: o Ganso pediu pra não jogar contra o Audax, não tá se sentindo bem. Essa foi demais, hein? É, vai, tá pediu pra ficar fora contra o Audax. A cara do Sombra, velho. E desculpa, vai ser um benefício pro São Paulo diante do que vem jogando. Claro. E abertamente aí, né, Sombra? Eu vi alguns lugares na internet, independente, que é uma das principais torcidas de São Paulo. Pede a saída do Muricy, né? Pede a saída do Muricy. Como então, assim? Dependente. Pede Vanderlei Luxemburgo. Exatamente. E pede o Luxa pra vir. O carinho é todo meu. Então é isso aí, Sombra. Muricy deu entrevista, tá meio cabisbaixo. Abatido. Muito abatido. Olha, Muricy, teve um ouvinte nosso, mandou um e-mail hoje, porque eu já falei muito ontem. Então eu vou mencionar o que um ouvinte escreveu, me parece muito interessante. O Roberto Dias, até nome de ex-craque do São Paulo, Roberto Dias. Esse nosso ouvinte, cara, ele mandou. E é tão legal quando o ouvinte se presta a gastar. Pô, você vê um e-mail longo, são vários minutos que a pessoa ali coloca, escreve pra gente. Pô, o mínimo que a gente pode fazer é responder o e-mail da pessoa, né? Mas o cara coloca o seguinte: o São Paulo foi campeão lá, tricampeão brasileiro, e todo mundo rotulava como Muricy Ball. Principalmente, acho que até o Mauro César, da ESPN, que não sei, costuma chamar de Muricy Ball. Bom, Muricy Ball caiu no gosto popular aí de tantas pessoas que gostam de falar de futebol. Não é só a imprensa. Torcida. Mas havia uma filosofia de jogo, uma tática. Havia. Só que acho que essa coisa de ficarem falando tanto de Muricy Ball, o Muricy, desde que veio pro São Paulo, tentou adotar no São Paulo um esquema de toque de bola. coincidentemente, depois que o Santos tomou uma traulitada lá do Barcelona, Barcelona com aquele tic-tac lá, toca daqui, toca dali, etc. Então, coincidentemente, quando o Muricy veio pro São Paulo, todo mundo esperava, ah, vai meter os pirulão, três zagueiros, bola na área, não. Ele implantou um esquema de toca, toca, toca, toca. São Paulo pode pegar os números do Campeonato Brasileiro, toca, toca, toca, não chega em lugar nenhum, mas toca, toca, toca, toca. Mas toca. Mas toca, toca, toca. É o tic-tac-tac-tac. Exato. E o ouvinte, ele fez uma analogia muito interessante. Ele falou assim, parece que o que aconteceu com o Muricy é o seguinte, ele quis mudar o estilo, não conseguiu. Não implanta mais aquilo que ele tinha como o seu melhor, quis mudar o estilo, não conseguiu atingir. Ele falou assim, olha, mais ou menos que nem a criança que vai com os pais para o exterior, esquece o português, mas não aprende a falar o inglês direito. Entendeu? É o Anderson. Então, às vezes, você vai abrir mão de algumas convicções das quais você sabe trabalhar daquela maneira, mas quer trabalhar de outra, mas não consegue implementar outra. Aí você fica no meio do caminho e você acaba não fazendo nada. O que é hoje o São Paulo Futebol Clube? Um time onde tática zero, jogada zero. O São Paulo tem, sim, um grupo de bons jogadores, mas de um futebol, não dá nem pra dizer, é mal jogado, ou simplesmente ele não é jogado. O Muricy hoje deu uma entrevista muito abalado, né? Estão fritando o Muricy, Motinha. Sim, mas... Ele já caiu, só precisa saber quando. É aquela história, né, mano? Também ele ganha e vai ser cobrado na mesma proporção de um time grande, né? É um time grande, vai ter que ser cobrado, inclusive na entrevista. Pota, ele tem que ser cobrado, sim. Mas é o Muricy, que tá acontecendo. É, mas eu acho que não só o Muricy, como todas as pessoas, merecem respeito. Eu acho que o processo de fritura é uma coisa muito sacana. O Tite no Corinthians, ano passado, não, 2000 e... Quando foi? Não, 2013. Foi uma falta de respeito o que foi feito com o Tite. Quer mandar embora? Chama, fala, olha, Tite, ferrou. Pô, sabe? Ah, era, né? Vamos parar com isso aí e tal. Mas não, contrataram o Mano Menezes em outubro e ficaram falando, vamos ver, pra esperar e não fizer. Jaime de Almeida foi mandado embora, nem sabia no Flamengo. O Muricy, cara, merece respeito no São Paulo, hein, gente? Ora se merece. Se ele tá bem, se ele tá mal, isso é outra história. Agora, pô, fazer processo de fritura, ou falta tá fazendo de, é a torcida. Né? Falta de respeito com todo mundo. Mas quando você tem uma pessoa que tem identidade com o clube, o Tite tem uma identidade com o clube absurda. O Jaime de Almeida jogou no Flamengo. Pô, o Muricy é adorado aí pela torcida. Hoje é principal organizado do São Paulo. Por uma grande parte. A principal organizada do São Paulo, Motinha, postou aí no Twitter, que gostaria do Luxemburgo como técnico de São Paulo. Vocês gostariam? Você também gosta do meu trabalho. Você sempre falou, né, que gosta. Eu gosto do Luxa, mano. O Domênio também falou que iria de volta, o Regia também falou. Não, querendo ou não, Mota, fala a verdade. Pode ser coincidência, viu, professor? Porque o negócio é o seguinte, você pega ali, ó. É tudo certo. Houve uma aproximação aí do Aidar com o presidente da torcida, ou das torcidas do São Paulo, as torcidas organizadas. Hoje postaram aí uma foto do presidente da torcida organizada do lado do presidente de São Paulo, Carlos Miguel Aidar. Todo mundo sabe que o Muricy não morre de amores pelo Aidar e o Aidar não morre de amores pelo Muricy. Sabendo que o Muricy é muito próximo do Juvenal, ele sempre deixou muito claro que ele gosta muito do Juvenal. Numa dessa sombra, esse processo de fritura do Muricy, agregado com o pedido do Luxemburgo aí, já que o Juvenal nunca gostou da ideia de ter o Luxemburgo como técnico de São Paulo, você não acha que essa fritura pode ser política também? Porque, querendo ou não, o torcedor tem o direito de se manifestar, achar que São Paulo tá mal, e o São Paulo tá sem padrão mesmo, concordo. A princípio, mano, isso vem das arquibancadas. Mas é que tá, Maltinha, somando essa série de fatores que eu acabei de enumerar aqui, você não acha que essa fritura pode ser política também? Porque, ó, querendo ou não, o cara se livrar do Muricy, que é muito próximo e amigo do Juvenal, tá certo? E ao mesmo tempo, colocar, vamos supor aí, que os caras aí, amando de alguém, citaram o nome do Luxemburgo, que era um cara que o Juvenal não podia ver nem perto do Morumbi. Não sei não se isso não tem um cunho político, não. Lógico que tem. Sim, claro, pode haver. Eu tô sendo muito adepto da teoria da conspiração. Ainda mais a Independente, mano, fazendo essa pressão. Agora, também tem uma coisa. Hoje o Ataíde saiu em defesa do Muricy. Falou, inclusive, em renovação de contrato. O Ataíde, ele está dando declarações como um bombeiro. Está tentando apagar o incêndio. Eu vi ele falando. Está tentando apagar o incêndio. Ele não sai o Muricy, mas vai saber. O Ataíde se mostra ser um bom dirigente. Gosto do perfil do Ataíde. Ele fala o que pensa. Agora, chega num momento que às vezes... Agora, é o que se fala. Eu não acredito, por exemplo, que se o São Paulo tiver uma sequência vexatória na Libertadores, não acredito que não é uma informação, mas eu acho que nem o Ataíde também suportaria a continuidade do trabalho. É, vai ser difícil. Agora, o Ataíde tá na condição dele, ele tá ali defendendo o futebol. A gente sabe que às vezes aí também batem cabeça o Ataíde e o Carlos Miguel Aydar. O Ataíde é uma pessoa forte. É que o Aydar é o presidente, mas o Ataíde é uma pessoa forte. Ele é uma pessoa de opinião muito forte, ele é uma pessoa de opinião sólida, ele é um cara aí muito esclarecido. Ele disse que tá sendo cobrado também, que estoura nele. Sombra, o Ataíde Guerreiro não vai querer assumir isso daqui, inclusive eu fiz essa pergunta pra ele e ele não quis se manifestar a respeito. Mas é claro e evidente que o São Paulo já tem um contrato assinado com o Wesley. Então, vou esperar aí o término do contrato com o Palmeiras, que é no final de fevereiro. Tá. Dia 1º de março, o São Paulo vai anunciar o Wesley como jogador do São Paulo. Tá. Melhora. O Ataíde Guerreiro, Sombra, ele não foi consultado a respeito dessa contratação. Essa contratação foi feita pelo Aydar. E mesmo ele não admitindo isso, e óbvio que se a gente ligar para o Ataíde aqui, ele vai falar que não, que isso não procede, que isso vai falar do Wesley dia 1º de março, o que ele acha ou deixa de achar, mas... Criou sim um incômodo para o Ataíde Guerreiro na diretoria de São Paulo, o fato dele não ter sido consultado pela informação. Você tem essa informação, Benjamin? De que o Ataíde Guerreiro não foi consultado aí com relação à contratação do Wesley? Não. Ou eu estou inventando isso daí, eu sonhei com isso? Consultado ele foi. É que ele não queria o jogador. A informação que eu tenho é que quem queria o Wesley era o Aydar. É. E quando consultado, o Ataíde falou, não gostaria. Por mim, não vem. É, bom, mas foi isso ou não foi? Não, mas consultado ele foi. Foi. É melhor até às vezes você nem ser consultado. Pra ser consultado, o cara fala: o que você acha, Domênico Gato? Você fala, não acho legal. Aí, desculpa, o cara vai lá e faz. Aí, desculpa, eu vou defender. Por isso que pediu. Aí eu vou defender o Aydar. O regime é presidencialista. Não é porque você consulta alguém que você é obrigado a acatar o que o outro fala. Mas pra você consultar e andar porque o cara fala. Não, é andar. Eu posso te perguntar uma coisa. Se você não concorda, eu quero ouvir tua opinião, mas posso ter a minha convicção. Mano, e outra coisa, às vezes eu vejo às vezes, além de ser uma relação hierárquica, onde existe o presidente, o vice-presidente, o diretor, o gerente, e combina com o técnico lá embaixo, eu penso também o seguinte. Às vezes, assim, uma questão, às vezes, se não há o consenso, aquela coisa, pô, concede nessa parte, eu concedo na outra, você vai casar e você vai entender um pouco de como que funciona. Tá? Não vamos brigar nisso aqui, pô, deixa eu trazer o cara, beleza, vou trazer o cara. Então tá bom, eu não quero, mas traz aí, beleza. Tem que ceder um pouco, né? E ficamos em paz. Até porque também tem o contrário. Às vezes o cara fala, presidente, vamos trazer, e também pode ser um mico. Também, claro. Aquele jogador lá, esqueci, o argentino, Clemente Rodrigues. Todo mundo falou pra não trazer. Aí o Adalberto falou pro Juvenal, falou, traz, deu errado. É, então... Ah, mano, eu discordo de você. Então, mano... Pra variar. Não, mas não é. Às vezes é uma questão de bom convívio, assim, até de direção, não é? Até porque o São Paulo sempre teve tradição em trazer muitos jogadores sem consultar o jogador. Mas é que tá, Motinha, isso é matemático, gente. Sombra, numa equação, mais com menos, sempre prevalece o menos. Ou seja, um cara quer, o outro não quer, é melhor não trazer. Eu penso assim. Mas o presidente é que... Isso é matemático, briga com a matemática. Não é matemática. Até porque, mano, o técnico sai e as malas que ele traz fica lá. O técnico sai e as malas que ele traz fica lá, filho. Às vezes. Motinha, a mesma coisa. Você sabe que tem um cara aí, por exemplo, o Domênico. O Domênico bebe muito. Bebe. Na suposição. Calma, companheiro. O Domênico bebe muito. Ele dorme no estúdio. Bebe. Eu bebo? O Domênico bebe tanto que quando a mãe dele precisa fazer uma limpeza lá, ele cospe na mesa e espalha o cuspe. Espalha o cuspe na mesa. Puro álcool. Vê, o cara espalha o cuspe na mesa, RG. É puro álcool. Isso, mano. Mas o negócio é o seguinte: a Domênico é assim. Você sabe que o cara dá problema. Eu vou organizar um churrasco, tá? Certo. Eu falo, Sombra? Pô, não sei, cara. Ó, o Domênico. É um cara que eu gostaria de chamar, mas a gente sabe que ele bebe. Arrasta. O cara dá sabe? Faz todo mundo passar vergonha, etc e tal. Não, é Sombra, acho que você deveria chamar. Tá certo? Sombra fala pra mim, acho que você deveria chamar. Mas eu falo, Sombra, porra, envolvendo todos esses fatores, etc e tal, acho que eu não vou chamar. Aí fica aquele negócio, chama ou não chama? É melhor não chamar, porque se o cara vai lá e faz você passar vergonha, você vomita na churrasqueira, ninguém come carne. Putz, Rodrigo General, pega o negócio. O Rodrigo General mandou um vídeo muito bom. Vomitar na churrasqueira. Olha aí, mas foi só uma suposição, viu, Sombra, você não bebe. Pelo raciocínio do mano... Eu te convidaria pro meu churrasco. Pelo raciocínio do mano, se os dois não quiserem, podem trazer, porque menos com menos dá mais. Verdade. Não. Rodrigo Generale. Não, porque quando os dois não querem, você não traz. Mas quando existe uma dúvida, uma divergência, eu acho que é melhor não trazer. Certo. Mas essa é só a minha humilde opinião, que tá sempre só certo. As manchetes. Não, não é humilde, é uma opinião escrota. 6h15. Escroto é o seu ponto de vista, que me dá ânsia. Ah, olha o avião passando, olha o avião do estádio aí, ó. Isso, foi ele. Ó, anota aí o avião do estádio 97 aí. Vamos. Isso! Não, avião do estádio 97 passando. Promoção, avião do estádio 97. Anote quantas vezes você ouve passar o avião do estádio 97 em qualquer um dos dias do programa. Olha que dica eu vou dar. Com essa que passou agora foram duas. Hoje já foram duas vezes. Que moleza. Mulher de chá, hein? Eita, nós. Fique ligado, anote quantas vezes você ouve passar. Serve qualquer dia do programa, mas o último dia em que o avião passará no estádio 97 será no dia 27 de fevereiro. Quer conhecer o regulamento completo? 97fm.com.br. Valendo uma viagem, Catalunha, para ver Barcelona e Real Madrid, com um direito a passear por lugares fantásticos da Catalunha. Avenidas Largas. Avenidas Largas, não é verdade, Benjamin? Das compras. Exatamente. A Catalunha que está vivendo o seu ano do turismo familiar, legal para você ir com as suas crianças, com seus genros, cunhados, família, levar a família toda, bom, um lugar bacana para você passear. Bom. Tá? Você vai aproveitar demais, né? E vai ter todo o acompanhamento do RG número 2, que já tá recebendo aí os guias da Agência Catalana de Turismo. Sim. Olha, o que é mais legal é que nós temos a Agência Catalana, um órgão do governo da Catalunha, com filial no Brasil, que procurou a Energia 97, o Estádio 97, junto a Singapore Airlines, porque viu no Estádio 97, viu na nossa rádio, uma maneira de divulgar cada vez mais a Catalunha. Os caras sabem o que é bom. Isso aí é uma coisa que é impagável, cara. Os caras sabem o que é bom. Só tem a agradecer ao Juan Romero. Ao Marcão lá, o Marco Souza da Singapore Airlines. Muito legal. Baita cara. Como eu tô falando da Singapore, né? Agradecer também a Singapore, que vai levar, vai colocar os nossos amigos aí, os vencedores no avião, junto com a RG número 2, com acompanhante, e vão para Catalunha, uma aeronave de primeiro mundo, uma das melhores companhias aéreas do planeta. Inclusive, a Singapore é amplamente reconhecida pelo design inovador dos produtos a bordo, viu? Incluindo a liderança na indústria de assentos, refeições e opções de entretenimento. Você sabe o que é você brincar? Porque nas aeronaves você tem aqueles joguinhos eletrônicos, você vai brincar. E funciona. Funciona, né? Não, você tá brincando? Funciona, você tá brincando? Mas tem umas companhias por aí. Porra. Meu Deus, tem uma aí dos negros que fala em francês. E não funciona o jogo? Ah! Aí. Meu Deus do céu! Você tem um serviço, tem que funcionar. E se funcionar, o Pac-Man é novidade. Eita! Sabia que nada. Cara, deu um Aquaplay na tua mão. Vai viajar um Aquaplay. Sem água. Obrigado aí a Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. E também a Agência Catalana de Turismo Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. O que foi, RG? Rei Juan vai me receber lá. Rei Juan Carlos? Não. Na Catalunha, não. Não me diga. Lá não, do RG. Não, não. Depois, eu vou passar pra Madrid. Barcelona, te garanto que ele não vai te receber, não. Acho que nem Barcelona, nem o povo Barcelona de Barcelona quer receber ele. Mas como eu vou fazer o tour, aí depois ele vai me receber. E a rainha também? Não, só o rei. Só o rei. E viva a Catalunha! Estádio Tempo. 97, aqui da Energia 97, tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos à primeira ligação da nossa tarde. O telefone é o 3284-7097. Ligue, participe, entre ao vivo aqui na Energia 97, Dodô. É bom. Sabe que estádio é passar aí. Moda foco. É, alô. Opa. Consegui, baralho. Truco. Quem que é? Truco. É o Eduardo. Eduardo o quê? É Eduardo Caetano. Do que mais? É só isso mesmo. Só isso? Só isso. Porque na verdade essa linguajar, nossa. Caetano, ser bonito. Dá vontade de dormir ou não, uma coisa maravilhosa. Verdade. Quando eu cantei Lua de São Jorge. Nossa, é insuportável, velho. E você é legal pra caramba. Vai te catar, sobe vai daqui. Pro inferno, você. Ô, Eduardo, e você tem quantos anos? Eu tenho 3.6. RG número 2. Sim. 3.6 hoje. Titano cai, Caetano. Ah, mas sensacional! Ô, é sexta-feira, RG. Eu não fui um dia na Vila Madalena, por que que eu vou apanhar? Grande RG. Ele tá no ouvido. Olha o Domênico rindo, que você me bater, Domênico. Tá mudado, bateu. Hein? se batesse, não ria. Ah. Como não bateu, eu também não ia me defender também. Ah, mas também eu tô longe, não. Fala, ninguém encosta a mão aí na minha menina. Ai. Fica tranquilo que eu não vou bater na RG, não. Isso aí é minha menina. Qual que é a sua menina? O homem pupunha. É. Ô, você viu a banheirinha do Totô? Pupunha, então, né? Ô, Domênico, você viu a banheirinha do Totô? De quem? A banheirinha. Vocês gostaram? Eu que dei pro Tobias a banheirinha. Obrigado, hein? Ele é agradecido, ó. Dá pra tomar banho, ele é namoradinha, ó. Ah, tem namoradinha? Ela tá aqui, ó. Aonde? Totô, põe a roupa, vai. Que coisa feia. Como chama a namoradinha do Tobias? Como é que chama? Sibeli. É a Sibelinha? Não, ele tá pegando outra já. Tá pegando outra já? Ela tá já mergulhadinha foi ali que ela não quer aparecer. Mas que desculpa, ele usa camisinha? Ele? É, o Tobias. Não, ele não reproduz. Ele tá... não reproduz? Não. Mas ele não tem medo de pegar doença? Ele usa camisinha assim, inclusive ele pega a camisinha do Vieira. É porque ele é um duendinho criança, ele não reproduz, gente. Tadinho. É, não, é melhor pra ele, né? Só paga a pensãozinha, nada, né? Tá feliz ele. É, tá feliz. Ele faz barra na camisinha? Não, ele faz ali em cima, aqui, ó, tá vendo o chuveirinho, ó? Tem uma madeirinha que ele tá vendo na web. Olha como ele fica aqui, ó, fazendo barrinha. Ah, a barrinha. É. O Vá vai mostrar na câmera. Ai, meu Deus. Ô Eduardo, que isso aí? Que isso? Ele mergulhou. Ah, tá. Caiu. Que susto. E qual que é o bairro que você mora? Vila Mendes. Vamos lá, Vila Mendes. Vila o quê? Mendes. Minha família. Vila Mendes. Tem a Mendes da Rocha, que é lá perto de casa. Gente, vocês estão falando tudo em cima do mundo, não dá pra ouvir nada. No Mendes, não. Fala a verdade. Não usa essa desculpa, que vai ficar feio. Eu não consigo ouvir. A ligação do cara é baixa. Qual que é da minha família, fala. Não, doutor, não é da tua família. Qual que é o nome do bairro, amigão? É Vila Mendes, Dom. Mendes. Isso. Isso. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Sabe quantas Vila Mendes eu conheço? É, que o cotovelo. Tem nada de cotovelo. Sabe quantas Vila Mendes eu conheço? Quanto? Tem uma famosa na Zona Leste. Essa é a mais famosa. Não sei se é essa que ele mora. Então é o cara, meu. É, então, mas tem mais umas três. A que é a mais famosa é da Zona Leste. Foi no do Corinthians. Não. Aí, chupa. Ai, trouxa. Agora ele não mora na Vila Mendes. Ah, com São Zé Preá. O hino do tricolor. Ele tá de passagem. Hino do tricolor, rapaz. Ô, amigão. Boa noite, Sombra. Boa noite. Tudo bem com você, cara? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Beleza. Boa, tudo bom. Vamos supor agora que você é o doutor Eduardo, é o doutor futebol, é o cara que tem a cura para todos os males do futebol. Vamos supor que agora a torcida foi no seu consultório e falou: doutor, como fazer para curar o futebol do tricolor? Olha, a princípio, o São Paulo tem que renovar esse meio de campo, né? Sim. Tem que ser um meio de campo mais marcador. Certo. Né? Acredito que esse meio de campo toca bola, marca pouco e não rende, o time não rende. Né? Hoje a gente vê aí o time do Corinthians rendendo porque tem um meio de campo excelente. E hoje em dia os grandes times do futebol, pra se ter assim um timaço mesmo, tem que ter um meio de campo aguerrido. Mas não é só hoje em dia não, viu? Sempre foi, o meio de campo é a alma de um time. Sim, Sombra. Mas eu digo assim, o meio de campo do São Paulo é um misto. A gente tem que ter um meio de campo mais forte. Certo. Que domine mais a marcação, né? Que roube mais bolas, para que a gente tenha essa desenvoltura na partida. Porque a gente assistiu o jogo contra o Corinthians, a gente fica envergonhado, né? O meio de campo é isso. Você ficou envergonhado só contra o Corinthians? Eu tô envergonhado desde que estreou no Paulista, passando pelo Santos. Pois é, Sandra, pois é. A gente tem que ter humildade, né? Resgatar o nosso futebol e jogar. Porque o São Paulino espera isso do São Paulo, que jogue pelo menos com técnica, com raça, coisa que a gente não tem visto muito, não. É, me parece que a coisa é bem mais complexa, eu não vejo tão simplista assim, não. Desde que estabeleceu aí essa... Aidar na mídia com essas declarações, com esses envolvimentos, com essas perturbações aí com relação ao São Paulo, e quando todos diziam e pregavam que isso não passa para dentro de campo, eu acho que passou sim, viu, cara? passou e está ficando cada vez mais evidente isso e cada vez mais complicado. Então eu já penso que o São Paulo já não é uma questão de arrumar time, não, viu? Mas acho que tem que, antes do time agora, tem que consertar rapidinho uma situação. Quero te fazer uma pergunta. Está se estabelecendo aí muito, muito, muito clara. Há faíscas. Vi até agora há pouco aí uma declaração do Leco no site da ESPN dizendo que há uma certa falta de comunicação interna lá politicamente no São Paulo. Reclama de falta de informações. Talvez o Leco até fosse um interessante num futuro próximo para colocar no ar, que ele é o presidente do conselho. Mas isso é o lado político. Me diz uma coisa, como que chega em campo, como chegar em campo uma questão de presidente numa situação de jogo onde simplesmente você não consegue ver os caras chutarem uma bola no gol? Me explica. Então deixa eu ser um pouco mais direto. O que, que é? Ah, o presidente está falando, a gente vai fazer corpo mole, não vamos chutar no gol. É isso? É essa a sua interpretação? Porque eu não consigo imaginar que o time possa jogar tão mal em função de uma declaração do Aidar. Não vejo isso. Mas isso não é nem jogar mal, é não jogar. Mas isso não é por... É porque a gente julga o momento. Você julga, você vê e analisa o que está acontecendo agora. Precisa ver o que, que trouxe esse momento. Isso está lá atrás. São Paulo foi eliminado lá pelo Bragantino no ano passado. Quais foram as declarações do Aidar na época, na época que o São Paulo foi eliminado pelo Bragantino? Não, mas na época, e pelo Penapolense. Na época não. Atlético Nacional. É, me digam. Mas, ô Sombra, o São Paulo... Era a mesma ineficiência, toquinho de lado, São Paulo, recua. São Paulo, toquinho São Paulo, de lado e recua. Mas, ô Sombra, me explica, como é que o São Paulo vive aquele clamor da chegada do Muricy, a tirada do Muricy, do time, da situação que estava vivendo, que estava, porra, né? E aí o Muricy, um deus colocado no pedestal para essa mudança agora. É lógico, RG, que a coisa está vindo numa derrocada. Olha, não só por futebol. RG, profissionais acho... também podem ter o seu declínio? Claro que podem. Ah, claro, todo mundo pode ter. Tem, qualquer profissional. Ter. Eu acho que tem um ingrediente aí, RG, não estou deixando de fora. Não estou isentando o Muricy dentro de campo. Estou dizendo que não é só Muricy. É isso que eu estou falando. Eu acho que tem um ingrediente aí, RG, que é o ingrediente Libertadores. Primeiro, a maior paixão do São Paulino, na verdade, é essa. É a Libertadores, tem uma fixação louca por isso. E esse ano é aquela coisa, eu converso com os torcedores São Paulino e todos eles falam a mesma coisa. É a Libertadores, uma Libertadores especial, por quê? É a última Libertadores do Rogério Ceni. Tem que ser especial pro Rogério, então, não pra torcida. E o Rogério é especial pra quê? Pode falar besteira. Vai, Mota, complemento. Então, isso tudo, RG. Todo mundo espera um desempenho melhor do time. Eu acho que não tem nada a ver essa história de politicagem. Por quê? O São Paulo acabou ano passado com um time deficiente em algumas posições, sim. Mas um time que chegou em segundo lugar no Brasileirão. Não é um Brasileirão fácil. Concorda comigo? Para os grandes times. Esse ano... Por que os jogadores não estão jogando? Por que está acontecendo? Então não tem nada a ver com política isso. Ué, e como é que o time chegou no Brasil? Chegou os jogadores. A diretoria não foi atrás de jogadores também? Ah, mas como é que chegou? Como é que chegou em segundo lugar no Brasileiro, então? Mas o time era diferente, gente. Não tem nada a ver isso. O time era diferente. Agora, o Cruzeiro é melhor. E agora, em plena Libertadores, você tira um técnico pra trazer quem? Um outro que tá trabalhando. Não, mas tá falando que a cobrança. Tá falando da cobrança, dessa história toda em cima do Muricy. É por causa disso. A Libertadores é muito importante para o São Paulino e para o São Paulo. Tá sentindo o cheiro do Mano Menezes, Mota? Não, eu não concordo. Diga, Eduardo. Ô, Sombra. Oi. Sou totalmente a favor de que o Muricy fique. Tá? O Muricy, eu também, mas que faça jogar. Falou, ele tem que ser muito respeitado no São Paulo, né? E ele tem que ter carta branca também para poder mexer no time, como vem fazendo, né? Mas o time tem que render. Ele tem que quebrar a cabeça para fazer o time render. Concordo, você tem toda a razão. O São Paulo precisa render. Esse toque de lado, toque para cá, tic-tac aí, né, do Paraguai. Tic-taca, né? Não vai dar certo. Porque o São Paulo tem que ser mais objetivo, Sombra. Mas, amigão, quando você vê o Muricy indo para uma entrevista coletiva, não é o Muricy de outros tempos. Fala, mano. O Muricy tá abatido, o Muricy tá cabisbaixo, o Muricy dá a impressão de que ele tá de saco cheio, cara. E alguma coisa tá incomodando o Muricy. A partir do momento que o treinador tá de saco cheio, Motinha, o cara não vai conseguir tirar o melhor do grupo. Pega o Tite. O Tite chegou no Corinthians, um grupo desacreditado, tá certo? O time do Corinthians aí ano passado, tanto é que a gente discutia aqui se era bom ou não, eu defendia que era. O Benja fala, não, o time não é bom, não sei o quê. Chegou o Tite com as mesmas peças, ele conseguiu fazer o time jogar bola. Ou seja, quando o cara chega com uma ideologia nova, cabeça livre de qualquer problema, o cara consegue transparecer isso dentro de campo também. E consegue repassar isso pro elenco. O Muricy não tá assim. Posso falar um negócio? Posso falar um negócio sem sacanagem? Te juro que não é pra zoar. Tem alguma coisa aí. Juro que não é pra zoar. A pior coisa que poderia acontecer era a estreia da Libertadores contra o Corinthians. Vamos ser sinceros. Nos últimos anos, o São Paulo... Futebol é cíclico. Teve uma época que o Corinthians não ganhava do São Paulo. Teve uma época que o Corinthians com 11 anos sem ganhar do Santos. Depois o Santos sem ganhar do Corinthians. O Corinthians, dos últimos anos pra cá, é uma pedra no sapato do São Paulo. O São Paulo tá mal até no Paulista. Não, mas o problema é o seguinte. O São Paulo, se tivesse perdido pro Danúbio, pro São Lourenço... Beleza. Não, não é que é beleza. Não é que o torcedor do São mas Paulo... Mas não ia ter a São Paulo. Não é que o torcedor do São Paulo comemorar. Mas o Corinthians hoje é uma pedra no mas sapato do São Paulo. Mas que eu falei terça-feira? Quem tava não, mas a gente tá falando de 4x0, 5x0. Não, tá falando de uma derrota. Mas o problema é que o Corinthians é uma pedra no sapato do São Paulo. O torcedor do São Paulo tá com o Corinthians atravessado na garganta. Mas é lógico. E aí pega o jogo, tudo bem, não foi uma goleada, mas... Mas eu não acho que o problema do São Paulo hoje é o Corinthians. Não, não, o São Paulo está mal no contexto geral. Tá falando que o adversário foi o Corinthians e o torcedor do São Paulo está engasgado. Contra o Corinthians... Não também é. Teria esse alvoroço todo. Eu também acho. Mas o São Paulino reconhecia, Benja, que o Corinthians tinha um leve favoritismo. Reconhecer é uma coisa. Adversário. O problema foi o seguinte: o Corinthians matou o São Paulo quarta-feira dentro de campo. Não, o 15 Piracicaba também. Matou. Tô falando. Mas o 15 Piracicaba não ganhou. Não ganhou. Mas pega aí se eu não tô reclamando. Todo jogo do Paulista eu tô reclamando. Mas a maioria dos torcedores não reclamaram. Se o Corinthians tivesse matado o São Paulo e o São Paulo chutasse uma bola 1x0, gol, tava todo mundo comemorando. Comemora pela vitória sobre o rival, mas não dá pra dizer, ah, que belo. Time consistente. Porque as pessoas elas não querem só vitória, elas querem perspectiva. Então, a culpa é de quem? Porque eu perguntei ontem e ninguém responde. Quando foi a última vez? Desde que o Muricy foi campeão brasileiro tri lá em 2008... São quase 6 anos, vai pra 7. São Paulo não joga bola. Liga pro Juvenal, que pôs uma série de equivocadas gestões. Você é uma pessoa que tem muito acesso ao Juvenal, ele pode te responder. O terceiro mandato... Isso se ele não delirar, né? O terceiro mandato do Juvenal foi um desastre. Foi um desastre. É. E tem mais, gente. O São Paulo, esse time do São Paulo não tem alma, não tem coração. Time frio. Exatamente, beijo. Esse é um homem macaco. E sem, não tem alma, e sem não sacanagem. Tem coração, é. Quando trouxe lá, eu falei, gente, vocês vão ter. E olha que o cara não jogou. Pato e Ganso no mesmo time. Deus do céu. E o Luiz Fabiano também. O Luiz Fabiano tem alma, pelo menos. Não, mas uma coisa que eu falei com o Sombra fora... A alma ele tem, vibração ele tem. O Benjamin, uma coisa que eu falei com o Sombra fora do ar é o seguinte... Eu quero ver se fosse o Luiz Fabiano que falasse domingo, não quero jogar. Você defende toda hora o Luiz. Eu não tô defendendo, porque não tô defendendo. Não, é inadmissível, Benjamin. Mas pega a história do Luiz Fabiano no São Paulo, pega do Ganso. O Ganso aposto com você, quando você quiser, que passa na história de São Paulo em branco. Diga, Vieira. E quando for embora pra China ou pra Ucrânia, o torcedor do São Paulo vai sentir a menor saudade. Não, é inadmissível, independente de técnica, um time jogar uma Libertadores da América e não chutar gol. Essa é a maior prova que o time tá de sangue doce. E assim, ó, independe do treinador, eu acho que nesse caso. Os caras, pô, ontem eu tava falando com o Sombra até fora do ar. Quem assistiu o primeiro tempo de São Lourenço e Danúbio? Meu... Os caras se matando pela bola, cara. Mas tecnicamente fraquíssimo. Fraquíssimo, são horríveis. Ah, mas eu vou discordar, eu não acho que o time de São Paulo teve sangue doce na quarta. O time de São Paulo, gente... Benjamin, tocou de ladinho, Benjamin. Não tocou de ladinho, o time de São Paulo não conseguiu ver a cor da bola. Nós, contra a Alemanha, não conseguimos ver a cor da bola. Não consegui ver a cor da bola, é uma questão de alma ou é uma questão de mau futebol? Um pouco das duas coisas, eu acho. Na quarta-feira não é mau futebol, na quarta-feira... Não viu a cor da bola contra o Santos também. É... O Santos também. Se não fosse o Rogério, tomamos 4. Isso é questão de alma ou é questão de realmente não saber jogar um bom futebol? São os dois. O time de São Paulo não tá jogando nada. É que você falou que era alma, né? Não, mas é um time sem alma. Pra mim, eu vou te falar, você pode trazer o treinador que for. Esse time de São Paulo é um time frio. Frio. Ô, beijo. Não é um time ruim, é um time frio. Eu acho que tem uma hora que tem que trocar e essa hora chegou no São Paulo. Pode dar alma ao time? Não entendi. E como é que se pode dar alma a um time? Eu acho que precisa ter jogador que tem alma, jogador que tem história, jogador que tem currículo. Você entendeu? Concordo. Mas tem treinador que inflama também, Benjamin. Pô, mas gente, o Muricy não inflama? O Muricy não inflamou na quarta. Às vezes o cara, os caras tá cansado, vai saber. O Vanderlei Luxemburgo. Ele não levantou, Benja. Ele não levantou do banco de reserva pra falar com o time. Espera o Breno estrear que ele inflama, hein? O Vanderlei Luxemburgo até um dia atrás tava todo mundo criticando ele também, que ele. Ah, o Vanderlei não é mais o mesmo. Hoje falaram que o Inter quer o Vanderlei, que a torcida independente de São Paulo quer o Luxemburgo. Eu Abelão. Quando o Muricy tirou o São Paulo da Libertadores. Era o rei. Tele. O Abelão chegou lá no Inter, cara. Carregado e saiu como? Corpo de bombeiro. Aí meteram o cacete no cara, botaram pra correr. Trouxeram outro, agora os caras querem um Abelão de volta. Ô, RG, mas é uma coisa diferente. O São Paulo estava jogando bola, tocando de lado. O Corinthians estava dividindo até a bola perdida. O último lance, quando ele chutou a bola por cima, o jogador do Corinthians tomou a 2-0 na meia-lua, saída de bola, tava ganhando 2-0 o jogo. Eu não sei porque eu não... porque eu não vi o ambiente lá. Mas eu não tô discutindo o momento agora, o jogo São Paulo e Corinthians. Eu tô falando de São Paulo, o momento de São Paulo. E já vem arrastando e tá estourando aí, velho. Ô, Eduardo, você quer deixar um abraço pra alguém, cara? Pra vocês, né? Nós ouvintes temos vocês como amigos, tá? Eu? Aí, viu? Então viu? Eu tinha razão. Eu tinha razão no começo da ligação. Eu já me amigo, fala das ouvintes aí, ó. É estranho pra vocês encontrar. Vocês não, Benjamin. E receber todo esse carinho, porque a imagem que nós temos de vocês é de amigo. Viu? Não, vocês não entenderam. Não, ele tá concordando comigo. Eu acabei de falar, o ouvinte nos tratar como amigo é normal. Então, mas eu também como acho eu que também, eles são amigos. Como eu também tenho cara que eu nunca vi na vida, que eu acompanho há anos, eu ouço, eu vejo, que eu falo, pô, parece que o cara é meu amigo. Eu falei que eu não posso falar que o cara é meu amigo, eu não conheço. Fiche um. Só quero falar mais uma coisa. Quantos caras você tem como amigo, você já conheceu? Cada integrante dessa mesa aí, vocês formam um timaço. Vocês são os melhores, sem dúvida alguma. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado, viu? Tá bom? Valeu. Quero deixar um abraço pra vocês, pra todos os ouvintes aí. E pra minha esposa, Karen, minha filha Giovana. Giovana, igual a minha filha. Um, dois N's? Giovana. É isso aí. Aí, Giovana. Garoto, é isso aí. Giovana. Tá bom? Falou. Beleza, então, amigo. Um abraço pra vocês. Alô, galerinha, together. Valeu. Valeu, cara. Também. Valeu. Um abraço, um abraço. Você está de 97 de Energia 97 e também do nosso amigão Jorge Carmelo. Que delícia. Sumiu, hein, Carmelo? A gente está muito ocupado com as promoções, né, de começo de ano. Muitas promoções, Carmelo? É, ainda de final de ano ainda, viu? Nossa. O pessoal ficou preso lá em Cubatão, a gente não conseguiu trazer de volta ainda. Pouco atrasado, hein? Ah, é que a pampa da rádio afundou lá na praia. Vocês estão distribuindo aqueles panetones ainda com vencimento próximo? Olha, gente, o panetone de 2006 é o vencimento de 2014, mas, mano, vou te falar. Experimentei hoje, ó, o ouvinte que vem na recepção da rádio aqui. Você viu aí? Vi. O ouvinte que vem na recepção aqui, a gente corta direitinho o panetone, pode degustar, bem gostoso. Imagina, olha o seguinte, mano. Aqui. Oi? Só aqui, não pode levar. Só aqui, exatamente, só aqui, ó. Daqui a pouco aqui na Energia, Alegria. Você que é a primeira vez aqui comigo, Vieira. Energia, saudade de você, Alegria. Véio. Da cidade. Ah, você ouve a gente. Muito bom, olha só. Vieira, daqui a pouco você vai escolher entre três grandes músicas aqui da rádio. É o famoso Seguidinha de Três, que já tá na boca do povo esse programa. Muito bacana. É o que se fala. Olha, não sai da boca do povo, ó. Seguidinha de Três, você vai escolher entre três músicas. É difícil, não, né? Facinho. Não, facinho. Não. Moleza. Separei depois pra você o chinelo da rádio, muito bonito. Viu? Obrigado, Jorge. Qualquer idiota vai entender. Então vamos lá. Então vamos lá, olha. Na seguidinha de três. Pro Mota, né? Você escolhe. Olha as três músicas. Você Mudou, Cristiano Araújo. Sim. Tudo Está Igual, Marisa. Marisa. E Nada Aconteceu, Grupo Tom do Amor. Então daqui a pouco você vai escolher entre as três aí, tá bom? Você Mudou, Tudo Está Igual e Nada Aconteceu, tá bom? Já escolhi a minha, mas eu não vou falar agora. Tá certo. Ó, e você continua ouvindo a rádio aqui que não acabou, não. É. Daqui a pouco vai ter uma promoção muito bacana. A promoção, olha o nome, Edneia teve muita criatividade nesse nome. É? A promoção chama Toque Repentino. O que que vai acontecer? Nós vamos te ligar e quando você atender, você não pode dizer alô. Você tem que falar bem alto. Sou brega! Sou brega? É, bem alto. Se você falar sou brega na hora que atender, você ganha na hora, olha que bacana, uma palmilha do Edson e Hudson. Palmilha? E um palito de dente aqui da Energia Alegria da cidade. Meu Deus. Mas o palito de dente vem com o emblema da rádio? Não, muito, muito melhor. Porque assim, tem muita gente que é fã do Edmilson e da Edneia. Ah. Ele já vem palitado pelo Edmilson. Ah, nossa, que nojenta! Pra você, não tem essa galera que já gosta? Vem com carne louca. Exato. É aquele palito que tem a pontinha verde de já vem, a gente pode pensar e deixar verdinho ideia, pra você. Né? Porque, ó, não tem esse negócio, ah, o Jorge Matheus joga a toalhinha, a mulherada pega no meio do show, então. O Edmilson palitou bem, você vai ganhar esse palito muito gostoso. E também quero falar, porque muito ouvinte veio aqui pegar o adesivo da rádio. Sim. E não tinha, tinha acabado. Mas agora chegou. Essa semana, os novos adesivos, dupla face aqui da Energia Alegria da Cidade. É. E olha que bacana, ele vem em branco, Sombra. Como assim, adesivo em branco? Pra você mesmo escrever Energia Alegria da Cidade. Olha que bacana. Como assim? Vai... Não, é porque a gente gosta da criatividade dos ouvintes. Então você recebe ele em branco. Dupla face, você escolhe onde é. No outro lado você escreve Energia, lembrando que Energia é com E, viu? Pode escrever Energia, Alegria da Cidade. Mas se Energia não fosse com E, ia ser com que? Olha, você não conhece os nossos ouvintes, viu? Não. É melhor explicar. E outra coisa, hein? Tem a ressaca de carnaval com Energia. Não é só em Salvador, aqui também tem. Aqui também. Você vai passar sábado, mais conhecido como amanhã. O dia inteirinho num lugar super bacana, no Rio Pinheiros. Que gostoso! Quase em frente ali ao Cegesp. Cegesp. É, quase em frente, muito legal. Olha só. Ali é, mas ali é o Pinheiros ou é o Tietê? Não, ali ainda é o Pinheiros. Ali é o Pinheiros. Ali, a Edneia até encaixou uma plaquinha lá, Pinheiros, para as pessoas não se perderem. E olha só, não é, ah, vou ficar lá no Rio, não. Tem várias atividades, né? Porque você vai com a sua família lá. Muito bom. Vamos ter equitação na capivara. Nossa. Olha lá, Portuga pode dar as aulas. Equitação na capivara. Equitação. É, o Edmilson já treinou elas, são super bonitinhas. Calma. Quando liga um pouquinho pro cheiro, é animal. Animal tem cheiro, é normal. Tem cheirinho. E também é o carrapato, né? Normal. Exatamente, ó. Tem também, tem canoagem até o encontro de águas mais bonitas de São Paulo. Ah, não é. Na junção do Pinheiros com o Tietê. Olha que bonito. Ah, e aquela espuminha? Aquela espuma branca. Aquilo ali é o Edmilson que fez com o sabão, sabia? Ah, é? É, ele já prepara tudo. E além disso... É bom pra pele aquela espuminha. É muito cheirosa. Tem também bumerangue com gravetos. E pra terminar a noite, churrasquinho de biju. Como? Nossa. Desculpa. Como é churrasquinho de biju? Olha, não sei, isso é coisa do Edmilson, mas ele falou que é gostoso, hein? Passa um sal grosso, fica delícia. Churrasco de biju com o grupo Sequência do Amor. Olha, nossa, que legal, hein? Essa é a ressaca de carnaval com Energia amanhã ali no Rio Pinheiros, viu, Sombra? Que beleza, hein? Olha, que bacana essas suas promoções, viu? Não, eu vou falar obrigado. Assim, ó, parabéns, porque é uma programação recheada o dia inteiro, né? Recheado o dia inteiro. Olha o seguinte, se daqui a pouco tocar o seu telefone, é o toque repentino, você não pode falar alô, tem que falar o quê? Sou brega! É isso mesmo, viu? Vieira faz direitinho. Palmas, eu gosto. Palmas pra Edneia! Jorge Carmelo, fazer o quê? Boa. Grande Jorge, rapaz. Carmelo. Diga, mano. É isso aí. Ô, Sombra. O Daniel Pereira Gomes, ele me mandou uma informação aqui no Twitter. Eu fui checar pra ver se era verdade. Cheque pra cheque. Você checa tudo. Cheque pra cheque, mano. Sombra. Manchete do lance, ó. Pra fisgar sócios, Santos terá telão na Vila e dará porções de sardinha. Para tudo. Sardinha. Olha lá, ó. Subtítulo. Diretoria preparou evento para domingo, quando o clube enfrentará a Portuguesa no Pacaembu. A transmissão será gratuita e haverá distribuição de cortesia aos 200 primeiros. Aí eu fui ver aqui, Sombra. Vai acontecer mesmo, cara. No salão de mármore da Vila Belmiro, RG. Esse salão vai estar aberto para os sócios do Santos. Tá certo? Os 200 primeiros que chegarem vão receber gratuitamente, Sombra, uma porção de sardinha, velho. E com isso, velho, os caras vêm falar marketing. Ó, com todo respeito, Benjamin, com todo respeito ao marketing do Santos, mas se o objetivo do Santos era angariar torcedores, RG, um movimento desse aqui, mas cara, é assim, o pessoal recebe uma lata de sardinha? Mas eu não sei, mas não, porque essa num pratinho de verde. Uma porção de sardinha. Na íntegra aqui, ó. Mas se eu não sou santista, mas gostaria de ganhar uma latinha de sardinha. Adoro sardinha. É, mas não é porção, é a porção frita. É a porção frita. Mas se for latinha, portanto, tá bom. Ó, vou dar informação aqui. Ó, santista que não gosta, pode trazer pra mim. O Santos jogará no Pacaembu neste domingo às 16 horas contra a Portuguesa, mas será possível assistir ao duelo na Vila Belmiro. Certo. A diretoria alvinegra irá instalar um telão no salão de mármore do clube e estará aberto aos sócios alvinegros. Além disso, o Peixe oferecerá um brinde inusitado, RG número 2. Os 200 primeiros a chegarem no local terão direito a uma porção de sardinha também gratuita. os portões do estádio serão abertos às 14 horas. Desculpa, gente. Desculpa, Sombra, não dá pra levar a sério um negócio desse. Ah, RG, na boa, o que você acha a respeito disso aqui? Eu acho legal. Legal? É, ah, não, não. Qual o problema? Tá zoando. Primeiro, como que vai achar 200 santistas pra assistir um jogo no local, tá certo? E ainda mais vão deixar a sardinha lá apodrecendo, Benjamin. Não vai ter 200 ali nesse salão pior, de mármore. Pior que isso é você se expor ao ridículo com esses comentários. Não, ridículo é isso daqui. Tentando, né? tentando depreciar o time tentando dos outros. Tentando depreciar? Tentando depreciar essa brincadeira. É melhor ler uma notícia dessa com relação ao meu time do que ficar lendo notícia desculpa. Que o time tá dando chapéu em gol. Muito mais legal. Não sabe brincar. Muito mais legal. Primeiro, o senhor deveria se informar um pouco mais a respeito do teu Gaguejou, não. É que eu ia falar um negócio pra não ficar pesado. Eu até aliviei. Nossa! O negócio é o seguinte: a torcida pesado. Do Santos, ô Sombra, quando a diretoria fechou aquele patrocínio pontual da Gomes da Costa, a torcida do Santos ficou pé da vida porque os adversários iam fazer piadinhas. Certo? Todo mundo, tá louco, pô, isso aí é chumbo pro adversário, pô, a gente tá dando munição pros caras. Agora! Uma atitude dessa daqui, tudo bem, respeito aí quem criou a promoção, aí quem pensou em fazer isso daqui, mas na boa, Domênico Gato, isso aqui, velho, é chumbo pro adversário. Mas, olha, mas a sardinha de graça é só pros 200 primeiros, viu? São os 200 primeiros. Não é pra todo o estádio. Mas o cilota de sardinha... Agora vem uma coisa. Desculpa, gente. Mas que ficou com uma... Olha, mas que passei nítido... Olha, que você, quando eu li aqui, olha, 200 porções de sardinha, os 200 primeiros... Eu juro que eu imaginei a Ednei e o Edmilson distribuindo os pratinhos. Na pampa. Eu juro que eu pensei na Edneia e o Edmilson distribuindo. Que cara. Bonito, hein? É o programa do governo, minha sardinha, ideia, minha vida. Eu não ridicularizei o Santos. O próprio Santos se ridicularizou agora, com a atitude do Não, mas é incrível como você... Sardinha é bom. É incrível como sardinha você é se incomoda com o Santos. Não, até com as sardinhas do Santos. Negativo. Daniel Pereira Gomes aqui me deu informação no Twitter. Eu tô... Eu gosto do Santos. O pessoal lá em Santos não gosta. Você se incomoda muito. Da cidade, você tem uma emoção. Mas ele sabe, ele tem os motivos. Tô dando uma informação. Fica lá. Por que aquela pequena agressão que às vezes as pessoas têm mania de fazer uma na bunda das outras é chamada de sardinha? Aquele. É. Pega dois dele e lá. É, porque parece isso uma aí... sardinha. Como parece uma sardinha? É, uma sardinha. Pega o dedo não, não é isso aí. É assim, ó. Isso aí é assim. No colégio, dá no pescoço. Isso sabe nada. Tem a ver com sardinha? Não sabe nada. Isso aí foi na Grécia Antiga. Ah, não foi, Domênico? Sim. Na Grécia Antiga. Ô, Domênico. Eles pescavam muitas sardinhas ali, sim. Certo? E teve uma vez lá que um cara, quando eu, pela primeira vez, conheceram uma sardinha na vida, o cara pegou essa sardinha, quando ele foi tirar do anzol, a sardinha começou a ficar querendo pular na mão do cara, na sim. E tinha um cara do lado pescando. No que ele foi pegar, ele errou o tempo e meteu dois dedos na bunda do nego. O nego deu um pulo e ele falou, o que é isso? Falou, sardinha. Domênica, eu adoro ter um pai. Eu adoro tomar sardinha na bunda, menina. É isso. Pega ela, dá cheio na minha bunda. Pede pro Mota que tá do teu lado. Mota, notícias do time da Domênica. Domênica é a mãe do Miau. Ué, mas Domênica é um nome italiano, ué. É uma mãe. É uma mãe. Uma mãe de alguém? Existe uma dona Domênica. Tô faltando respeito. Não, é dona Dodô. E o incrível que a mãe do Aguinaldinho é Domênica. Chama Domênica. Dona Domênica. Não fale assim da sua sogra. Mas não tem na Itália uns programas de televisão? Domênica Esportiva? Domênica Esportiva. Que na verdade é o Giro del Calcio. Domingo Esportivo. É o Giro Esportivo. Porque o meu nome lembra esporte. Vai, Domingo. Ô Vieira, você ficou sabendo que a Domênica tá grávida? Tá grávida? Ah, linda, e a tua mãe? Que isso? Já, ah, que grossa, aí eu não vou falar. Ela vai no navio, assim. Eu sou Domênica, tá grávida? Eu ia perguntar que é o pai ou sou mais, o Aguinaldinho. É o duro de matar. Três da manhã ela pede pra eu comprar café, é uma tristeza. Eu vou mostrar o café que eu vou te dar já. Vai, já para de nós aí, ô Matinho. Ô, Domênica. Tá demorando muito. Domênica. Ô, Domênica. Acorda aquele narigudo que ele tá dormindo na outra ponta ali, ó. Sabe que o Oswaldo recebeu uma... Você não tá falando com a mãe dele, não, viu? Não, desculpa. Domênico. Então tá. Vai! Ô, Domênico. Fala. Não faz eu dar risada que perde a graça. Os caras gostam que eu fico bravo, então deixa eu bravo. É. Vai. E dá audiência. Fala. Dodozinho. Dodozinho, cacete, vai. Ah, melhor do que Domênica. Domênica é a mãe dele lá. Escolhe, vai. Dodozinho ou Domênica? Escolhe por chama ele de gostosa e tá ótimo. Dodozinho. O... Diz que o Oswaldo recebeu uma proposta pra dirigir a seleção do Japão. Nós estamos pensando. Posso ir, Domênico? Nossa, quando que eu levo ele? Posso não, ir, né? Ele já soltou uma nota falando que não. Mas é bom pra carreira dele. Ô, Américo, você imagina uma pré-eleição em Tóquio. O cara dorme, acorda no mas ele outro tava dia. Lá, ó, eu não sei. Acho que pra carreira dele, gente, é bom. Ele vai ganhar mais dinheiro. Mas quem vai vir? Mas, gente, ele foi vencedor no Japão. Ele é muito querido. O Oswaldo foi muito querido no Japão. Vencedor no Japão. E teve uma entrevista que outro dia ele deu, que ele falou que uma das coisas, pelo menos o que eu absorvi da entrevista, foi o seguinte. Que era bom, porque como ele não entendia o que estava escrito, então não se influenciava pelas opiniões que estavam escritas. Tá vendo? Sobre Nelsinho Batista também ganhou muito no Japão, hein? Ganhou também, então, é verdade. E parece que lá é bem fácil a coisa. O João Santana passou por isso aqui, mas no Brasil. Ele não sabe o que está escrito no jornal. Olha, só um detalhe, o programa tem que ser justo e imparcial. O El Macario manda um tweet aqui que vai deixar... O cidadão lá sem argumento. Quem? Quem é que tem? Isso é o RG. Qual do cidadão? RG. Por quê? Seu RG. RG, porque o mano falou da sardinha, o RG criticou. Lá, não sou eu. O El Macario fala: engraçado o RG. Ele acha legal uma ação de distribuir sardinha frita, mas criticou a pizza do Palmeiras, incoerente. Quando o Palmeiras fez aquela carta lá, o senhor desceu o pau. Hashtag, é o hashtag incoerente. Ó, primeiro. E meu amigo Valmir Santista falou que tem vergonha de fazer comercial, comercial na caixa. Primeiro. Distribuía pizza. Primeiro. Não, mas ele criticou. Mas é diferente. Mas o cara tinha promoção. O cara que fizesse a compra do título familiar ganhava uma pizza de calabresa. Eu fui citado. Pega aí onde eu critiquei. Pega aí onde eu critiquei a ação, do Palmeiras. Você ironizou sim. Foi o que mais tirou sal. Todo mundo lembra. Vai te caçar, seu louco. Quando ele tava falando aqui. Não, mas é verdade. Ele tá louco. Gente, o Palmeiras ele comprou lá. Comprou uma dezena ou centena de caixas ali de pizza, tá certo? É, fazendo propaganda do. Pra que o torcedor ali da Pompeia, das Perdizes ali, virar sócio do clube. Isso. A gente começou a zoar sim. Lógico que naquela época todo mundo zoou sim. Não tira da reta, não, RG. Eu zoei, você zoou, o Benjamin zoou, o Mota zoou. Eu não zoei, eu posso ter. Eu posso não ter concordado. Não, com a ação, zoado, mas não zoei, lembro. Não. E muito me lembro aqui. Lembra, que, inclusive o Domênico me desceu o cacete. Eu não gostei. Ué. Achei ruim a promoção. Mas era ruim. Achei ruim. Eu tenho a minha opinião também. Ô, Dodô. Sardinha horrorosa, mano. Não é, não. E Dieta foi embora mesmo, né? Tá lá no Olímpia. Já tá. Olímpia colocou lá. Foi pro Olímpia. É, bem-vindo. Vem de lesma, né, vovó? É. Olha, quer apostar que ele vai chegar fazendo gol de bicicleta do meio de campo? Ah, mas lá, faz isso que esses jogadores são. E aí a estreia do Arouca está adiada. Adiou. Adiou, não é esse final de semana. Que pena. E não sabe quando. É, o Mago vai voltar, viu? Seria dia 28 e tal, mas aí falaram, não. Ah, o Oswaldo brincou muito com essa eu história, acho que eu vou né? encontrar com ele no camarote hoje. Olha, meu time não tá servindo de exemplo, mas vou te falar, que vergonha isso aí, viu? Vadívia? Não, gente. É absurdo, né? Ele não joga desde o dia 7 de dezembro. É o jogador mais caro em atividade no país. Acho que só passou a ser. De depois da ida do Clemente Rodrigues, que foi embora do São Paulo, que custou R$1 milhão por jogo. O Conca tá no. Não, mas peraí, eu posso levantar o braço tá agora. Não, agora. Foi pra China, o Conca. Então acho que ele é o mais. Mas tem o Kleber Gladiador também. Ah, não, ele tá dizendo estrangeiro. Esse cara é um dos mais. Não, tá dizendo. Deve ser o custo-benefício mais caro do futebol brasileiro. Custo benéfico, é. Você vê os minutos. Quanto custa cada minuto? Cada quanto custa cada minuto do Valdívia jogado? Quanto custa cada minuto? É verdade isso aí? Aí eles vão renovar com o Valdívia, parece? Vai renovar aí semana que vem? Isso aí, eu duvido que seja porque o presidente quer. Isso aí é porque é clamor de torcedor. Será que não é o conselheiro que vai perder dinheiro? Mas, João, eu acho que vamos propor uma diminuição. É o conselheiro que já perdeu dinheiro, já foi. Mas vamos propor uma diminuição no salário dele, eu acho. Essa é a melhor maneira de você dizer que o cara deve ir embora. É quando você fala, vamos renovar, mas você vai ganhar menos. Vai ganhar menos, é por aí. Olha, é uma pena. Nossa, é assim, ó. É, não tô dizendo que é essa situação, mas quando você não quer mais que a pessoa fique, você fala, olha, queremos a sua continuidade, mas a gente sugere uma redução salarial. Aí não dá. É porque. Ah, eles sugeriram já uma redução do dinheiro de salário. Então, vovó. Não sabe. Vovó, tem um boato forte no Chile que o Valdívia quer voltar ao Colo-Colo. Chegou ele o Arouca, quer jogar no Colo-Colo. Chegou o Cleiton Xavier. Tem o Robinho. O Rabinho tá bem, viu? Vovó, eu não vou dizer pra você que ele é um grande jogador, mesmo porque tá jogando o Campeonato Paulista. Tá? E também não vou dizer que é ruim. Mas tudo bem, tem o Robinho. Aí chegou o Alan Patrick, né? E sem contar outros. O Zé Roberto que... faz meio campo. O Zé Roberto, se precisar. O Dodô faz também, o Dodô. Ou seja, eu faço. O Dodô, menino lá o do Valdívia chapéu. Tanto não queria. Dudu. Ele tanto queria jogadores para dividir responsabilidade. Tem um monte. Que talvez não tenha mais um quinhão pra ele aí. Olha, sabe que eu fico triste? É que o Gabriel do Jesus não tá nem treinando e é capaz de o Valdívia jogar antes que ele. O menino Jesus é bom. Osvaldo. Nossa. Osvaldo, presta atenção. Põe o moleque pra jogar. É domingo contra quem mesmo aí? Ô? Penápolis. Capivariano. Penapolense. Ora, põe pra jogar com esses times, Osvaldo. Mas ele pediu aquele. Ou então lá. Vai pra China, porra. Ele pediu aquele do Botafogo, Rafael quem? Marques. Rafael Marques, os coletes da velha. Tem uma notícia muito ruim, viu, moleque, pra viu? Jogar. Tem uma notícia ruim. Qual que é a notícia ruim? O empresário do Marco Leite disse que não tá negociando com ninguém. Ah, isso é ruim. Porque ele sumiu dos treinamentos, acharam que ele ia embora. Ah, que Palmeiras pena. Joga também, que horas velho? E quando? Domingo, 6:30. Penapolense, lá. Lá em Penapolense. É. Ah, peraí, vocês estavam falando do Maicon Leite, velho. O negócio é o seguinte. Ele é pra ruim, como mano. Você vai vender o Maicon Leite? É igual, por exemplo, quando você vai comprar um carro, mano. O cara sai batendo na lataria pra ver se não tem massa, velho. O jogador é a mesma coisa. O cara vai pedir e fala, é verdade, me traz aí os exames do cara, mano, véio. Se fizer vai, aquele teste tendo, do né? Martelinho no joelho do Maicon Leite. Você tá louco, nossa. Mano. O joelho do Maicon Leite precisa colocar lá no ciborgue, mano. Sabe quando o carro bate daquela porra, não, você não consegue direito. Tem que fazer o caster, mano. Isso é muito cruel. Tem que pôr no ciborgue. Não, mano. O Maicon Leite, velho, é um cara que eu gosto. Eu conheci o Maicon Leite pessoalmente, cara, gente boa. Gente boa. É, mano, quando eu fizer uma ressonância no joelho do cara, é. Pra ser só bem forte. Com todo o respeito que eu tenho por você, por sua inteligência, pelo carinho que eu tenho por você, mas você é o dono dos comentários mais FDP do rádio. Eu tô falando a verdade, velho. Você é bandido. Eu tô falando a verdade. Como tu vai bater na lata do carro, seu louco? Não, mas geralmente quando você vai comprar o carro, você não sai batendo na porta, no paralama pra ver se tem mais massa que pizza. Ele não vai pro céu. Mas ô, mano, posso falar? Você tá fazendo com o Maicon Leite o que você fez com o Pedrinho e com o Shaid, velho. Imagina, velho. Posso falar? Você é maldoso. Carro batido, o Shaid falou pra mim que chorava quando escutava o Shaid. O Shaid chegou um dia pra mim e fez assim, ó, baguri. Nunca mais eu venho jogar em São Paulo por causa do mano. Mentira. Falou pra mim, falou que o Pedrinho falou mãe. Que não era carro Solete de barro. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido. Mais rápido mesmo. É o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o historiador passar na oficina. Nada disso. Muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate pronto. Ah, e não esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ao próximo ouvinte, o telefone é 3284-7097. Antes, só uma informação para a alegria de Benjamin Bach. O jornal inglês, The Guardian, elegeu 6 esportistas mais inteligentes da história, com currículos que extrapolam campos e quadras. São eles, Myron Hall, da NFL, Bill Bradley, da NBA, Byron White, da NFL, Marion Bartoli, do tênis, Craig Breslow, da Major League Baseball, e Sócrates. Sério mesmo? Aí, não precisa falar nada. É um magrão, um gênio. Aí. Sabia que você ia ficar feliz? Feliz demais. E acredito, o filho dele, o Gustavo, o competente Gustavo... Sócrates. O Sócrates deve ter ficado feliz também. O meu maior ídolo que eu tive no futebol. E o Magrão é o maior jogador que eu vi na história do Corinthians. E o Magrão é uma das maiores personalidades... Se você colocar uma das grandes personalidades do país, né? Provavelmente você coloca o Sócrates como um deles. Bom, vamos lá. 3284-7097, ouvintes que vem no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história, Dodô. Vamos lá. Alô, moda foda. Alô. Quem fala? É o Félix. Félix. Isso. Ah, Félix, não é o mesmo que ligou essa semana, é? Opa, eu mesmo. O que aconteceu na sua vida desses dias? Vocês não podem fazer assim. Mano, o cara gosta da gente. Mas ele já ligou ontem. Poder a gente pode, não é certo, mas a gente pode. O cara gosta da gente. Não, mancada. Mas todo dia. Ninguém te respeita o ouvinte. Mas deixa eu ver. Você tem aquele amigo que você liga pro cara que você gosta dele? Mas todo dia liga? É, eu ligo pro Tobias todos os dias. Eu ligo pro Félix todo dia de manhã. É Félix José Eustáquio, seu nome, Félix? É isso mesmo. Tá bom, e nós já temos toda a sua ficha. Como é que você tá? Por favor, diga. Eu tô bem, graças a Deus. Depois dessa vitória de quarta-feira, tá tudo uma maravilha. Tudo em riba. Se você encontrasse um Mota no elevador do Terraço Itália, aquele que demora pra chegar lá em cima, o que você diria pro Mota? Eu só mandaria um chupa bem gostoso pra ele, apesar que ele gosta, né? Aí ia falar rei, aí outro. Torneirinha. Mas se ele abaixa as calças, você vai? Deus me livre e guarde. Ah, mentiroso! Eita! Ah, vai! Ei, não, ó, depois de um. Mentiroso! De uma bebidinha. Ah, gostoso, é não, Aguinaldinho. Depois de uma bebidinha. Ele vai, Aguinaldinho. É verdade. Ah, tudo depende do local, do momento e da hora, se ninguém tá vendo. O Domênico outro dia disse que foi, que não era tão ruim assim, lembra, Domênico? Velha, né? Ela gostava. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Essa velha gostava? Ah, urra, rapaz, fazia. Mas cara. Olha, eu acho gente, que ele deu uma derrapada. Quando o juiz fala segue o jogo. É, não pode voltar o lance. Não pode voltar o lance. Não tem retroativo. É, segue o jogo, velho. Não tem essa. Não, mas que aí o juiz fica irritado e mete cartão. Os caras pensam que tem retroativo. Poxa, me respeita, me respeita. Me respeita. Ainda gosto dela. Eu está aqui, o que mais você quer falar? Corinthians ganhou, é verdade, jogou muito bem. Agora, é claro, o Corinthians está muito bem. Você como adversário, você viu, você estranhou o futebol do São Paulo, Eustáquio? Então, Sombra, na verdade, eu não vi o jogo, nem ouvi, porque eu estava voando, tô no Piauí nesse momento. Você está no Piauí? É, tô no Piauí, cara, tava aqui, tô aqui fazendo um trabalho aqui, aí já tentei ligar para vocês, caiu a ligação certinha no momento certo. Mas eu não ouvi o jogo e nem vi, eu só vi depois dos lances, né? Então Os lances fica meio complicado, mas o que eu fiquei sabendo é que realmente o São Paulo, não sei se estava muito apático no jogo. Ah, só não chutou nenhuma bola no gol, né? Olha, ô amigão, você assistiu aquele show do Roberto Carlos em Jerusalém? Assisti, é verdade. Foi fantástico, não foi? Ah, é fantástico! Foi praticamente a exibição do Corinthians diante de São Paulo na quarta-feira. Foi um local mágico, foi uma atuação belíssima, tá certo? Ai. Tudo conspirou a favor. Não, foi uma grande apresentação, não tem que me negar. Claro que foi. Foi uma grande apresentação. Foi como se o Phil Collins tivesse tocado na Engabaúma. Apesar do mano às vezes exagerar, mas ele tem razão, foi uma grande apresentação. E ainda mais, Sombra, o primeiro clássico do Corinthians São Paulo disputando uma Libertadores, na Arena Corinthians, tá certo? Corinthians jogando uma partida exuberante. É que eu acho que o São Paulo poderia ter jogado melhor pra dar um pouco mais de graça no jogo, porque só um time bateu, né? É, mas se desse um pouco mais de graça no jogo, talvez não houvesse a vitória, né? Então, mas tudo bem, mas aí ia valorizar um pouco mais. É verdade. Porque, por exemplo, Corinthians e Chelsea foi mó sufoco. O Corinthians fez um gol lá. Você até passou mal. Teve lá o Cássio, do Corinthians, o Man of the Match. Então, o Cássio ganhou lá o troféuzinho do Man of the Match. Man of the Match. Mas é que tá, você pega lá, por exemplo, foi um jogo que você, pô, às vezes acorda ainda com o chute do Fernando Torres, mano, com o chute do Moses. Aquele do Moses, no final do primeiro tempo. Foi onde eu tava, ali, eu tava na frente do escanteio, velho, eu vi a bola vindo, você foi, meu Deus, o Patrick não vai alcançar. E depois do jogo dessa semana, você acorda, de repente, você vê uma recuada pro Rogério. É, então, nada demais, né? O culpado tudo isso é o porra do Diego Souza, velho. Se fosse ele fazer aquele gol, nada disso teria acontecido. Mas o Anigão, este merda. Não, mas ô, mano, não foi o Diego Souza que perdeu, foi o Cássio que defendeu. Desculpa, o que você tá fazendo no Piauí, amigão? Eu tô fazendo um trabalho aqui, como eu trabalho na área fiscal, tô numa empresa aqui pra gente fazer uma revisão, alguns impostos aí que a gente tem pra pagar, então estamos fazendo só um pente fino pra ver se não tá deixando de pagar algo ou pagando algo em excesso. E tá pagando tudo bonitinho, legalmente? Tudo em dia, cara. Graças a Deus, a empresa que eu trabalho, a gente trabalha direitinho e paga tudo que é devido ao fisco. E depois de quanto que é o DARF aí, viu? De quanto que é o DARF que você tem que pagar aí, mano? Não, aqui é ICMS. O trabalho que eu tô fazendo aqui é voltado pro ICMS. É, diferencial de alíquota. E de quanto que é a NABA? Ah, é pesado, né? Porque é uma empresa de geração de energia. É construção de parque eólico aqui no estado, né? Então, os valores são valores altos envolvidos, né? Então a gente está fazendo um pouquinho, ainda não tem o valor final não, mas é coisa grande. Mas amanhã é sábado, você não vai trabalhar não, né? Amanhã você vai pegar praia aí, coisa assim? Não, cara, eu volto hoje, 1h, tem um voo 1h55, tô chegando em São Paulo, Curujão, né? Sábado 5h40. As empresas põem os caras pra voar no Curujão. Aquela passagem que custa R$39,90, né? E chega aqui, quantas horas é Piauí, São Paulo, Teresina, São Paulo? Todas as horas. Aí você vai ver, velho, tem um caixão no banco. Quantas horas? Quantas horas da Teresina, São Paulo? 3 horas, 2 horas e 50. Aí você tem horário de verão? Na mochila. Tem. Não, aqui na verdade não, aqui é horário normal, né? A gente só tá no horário de verão em São Paulo. Eu não sei nem por onde você tá viajando, mas vê se acha cachorro aí, que perderam outro dia o cachorro aí, perderam. De uma moça aí. Lamentável. Não acharam, eu acho, viu? Nossa, se fosse minha cachorra. E essa porcaria acaba sábado agora. Se fosse minha, meu amigo. Se for da outra, não vai. Mas na boa, mano, o cachorro deveria ir com bagagem de mão. Você põe ele na coleira e faz ele sentar do teu lado. Cachorro pequeno tem. Não, mas cachorro grande também deveria. Mano, pequeno, mas se você pagar, vai. Ó, tem muita gente, Mota, que viaja na tua cadeira do lado ali, tá certo? É teu vizinho de poltrona que não vale o que o cachorro vale. É, também. Tá certo? Não com relação ao valor em si, mas o valor, o que eu falo é com relação ao comportamento em cima da terra. Mas, ô, amigão. Fala, mano. O que fez o Corinthians mudar da água pro vinho? Porque o Corinthians aí praticamente tem a mesma base do time do ano passado, que tava jogando futebol horroroso, um futebol feio que não convencia ninguém. Chegou o Tite, cara, o Corinthians conseguiu talvez aí resgatar o que tinha de melhor dentro de cada jogador. O que aconteceu de tão drástico assim, o que o Tite fez talvez com esse time, que o time mudou da água pro vinho? Eu acredito que o tempo que o Tite tem de dirigir o Corinthians, a forma que ele dirige, eu acho que une muitos jogadores. Você vê que o Jadson estava mal, voltou a jogar. O Renato Augusto, que já vinha bem, mas com ele deu uma melhorada. O Renato Augusto está jogando muito. O próprio Elias, né, que já veio, não chegou bem, mas agora já está tendo um futebol muito mais convincente. Até falei no dia que eu liguei aí que o Elias ia fazer um gol, o Elias fez, está vindo o gol do Gil. Mas eu acho que o Tite traz esse espírito aí para a equipe de jogar, né, de querer jogar, de querer mostrar um futebol envolvente. Eu acho que é o Tite, cara. Acho que basicamente o Tite, a chegada do Tite também, acho que ajudou muito, cara. Mas eu acho que ele tem, viu, mano, acho que o grande lance do Tite, sim, é a psicologia que ele usa de fazer uma amarração dentro do próprio grupo de comprometimento, cara. Ele consegue armar uma estratégia, armar um esquema que o cara não tem condições de sacanear o outro. Sim. Então fica um grupo muito, muito amarrado, muito preso, muito ligado um com o outro mesmo. Numa coisa de comprometimento mesmo, cara. Não tem aquele papo individual, que aí depois você sai e vai falar pelas costas. Eu acho que ele joga muito aberto com o grupo. E isso é complicado, você depois bancar o traíra. Então eu acho que é aí que ele consegue, cara. Eu acho que fora isso, RG, eu tô lendo a biografia do Tite. Tá pelo Benja. O Tite é um cara que é especialista na psicologia reversa. Você sabe o que é a psicologia reversa, amigo? Não, mano. Não me lembro, cara. A psicologia reversa é quando você, por exemplo, um aluno que é burro, tá? A professora chega pro cara e fala: você é burro, você é estúpido. Você nunca vai conseguir tirar um 10. Eu duvido você tirar um 10 porque você é um merda, tá? A professora fala isso pro aluno. Mas não é pra qualquer um que você pode falar isso, que senão ele realmente vai tirar o zero. Mas então a professora vai presa. Mas é que tá, esse é o poder da persuasão, Sombra. Esse é o poder do cara que tem a brilhante mente de poder usufruir da psicologia reversa. Porque não é todo mundo que tem a chancela pra usar a psicologia reversa. Senão só vai fazer a pessoa se matar, velho. Então, velho, você pega, por exemplo, esse aluno... Como é que você usaria a psicologia reversa com Mota? Não poderia falar palavras muito fortes assim, porque eu não sei usar. Eu possivelmente vou ofender a pessoa e a pessoa não vai conseguir. O Mota não se ofende. Olha a cara do Mota pro Benjamin. O Mota é uma espécie de vale tudo do rádio. Não, eu não me sinto à vontade de falar vale isso pro Mota. O Jackass do rádio. Pela minha empresa. Mas é que tá, Motinha. Quando a professora falar isso pra um ouvinte... Quando a pessoa falar isso pro aluno, a professora vai lá e fala tudo isso e o aluno vai ter que absorver. Ela vai falar, vou mostrar pra essa cidadã, pra não usar um outro termo, que eu posso tirar um 10. E é isso que o Tite faz com os jogadores. Muitas vezes ele fecha a porta do vestiário, ele vai lá e joga o cara lá embaixo. Ele joga a baixa estima do cara lá no alto. Ele joga a baixa estima lá no alto, Sombra. E isso faz um processo inverso. E o cara fala, vou mostrar pra ele que eu sou capaz. Eu vou mostrar que eu posso. Uhum. Aí mostra o Martin Luther King. Não. Martin Luther King. Falando lá, inclusive no discurso... I have a dream. Sim. I have a dream. And I can... Repeat. I can. Acaba a semana. Aí faz assim, ó. Repeat. Oh, velho, I can. Puxando o ente, velho. I can. Puxando o ente, velho. Com a semana não acaba. Então, querendo ou não, Motinha, é isso difícil. Faz com que o jogador, ele aflore aquele potencial que ele tem. Tá certo? E o Tite é especialista. Eu quero ver se perdeu o Sonorense esse papo todo. Alguém tem, alguém tem alguma pergunta a fazer pro Mano? Ah, eu só tenho uma observação. Eu quero ver aplicar isso. Você vê, emagrecer. Você vê a versatilidade do Mano. Ontem ele mandou um porta. Novidade, né, porta? Hoje ele, hoje você vê. Mate no Tertinho. O Mano tem o domínio. Por quê? Porque ele é bom pra caramba. Verbaliza pra cacete. E o Mano fazendo merchandise? Bom pra caramba, melhor que eu. Verbaliza em português, verbaliza em caipirês, verbaliza em inglês. Falou espanhol, o menino. É espanhol também? Falou. Mas, ô RG, você que é um cara que já frequentou muito o vestiário, você que é um cara. Não, você que é um cara. Sai de treino? Não, não é não. O RG, ele dava instruções, inclusive. Era o psicólogo aí de elencos aí, do Romário, do Vasco. O RG, pra quem não sabe, foi o cara que revelou o Romário. Aí. Não. Foi sim, foi sim. Revelou. Aliás, manda palmas, gente. Descobriu o Romário. Palmas aí pro RG. Ele era amigo do Dedê Bahia. Revelou o Romário. Parabéns, RG. Sensacional, RG. Parabéns. Vocês estão falando. Pra quem não sabe, RG, em breve, deve receber uma homenagem muito grande agora do amigo dele, o Eurico Miranda. Não é não? Parabéns, RG, o RG número 2. Cuidado, sensacional, vocês velho. Vocês estão falando no microfone de uma rádio. Mas você tem mais orgulho de ter um programa. Que... Não, calma, não. É que eu sei que você é muito modesto. Torato! Você é muito modesto. Mas você se orgulha mais do quê? Foi de Bebeto, de Romário, de Bismarck. Torato! Qual foi a sua maior revelação? Torato, é verdade. Vocês estão falando no microfone de um programa que é um canhão. No, não é no Brasil, não é em São Paulo, é no mundo. Você queria que a gente homenageasse você onde? Na rádio do Jorge Carmelo? Então, não inventem, não falem mentira, só a verdade. Qual é a verdade então? Fala aí. Imagina, eu revelei Romário, tá louco? Você tava lá, você fez parte da história. Já cansei de dizer, quando eu cheguei, ele já estava subindo para o profissional. Não ficou. Aquelas palavras. Mas aquelas palavras que você outro dia tava contando, que você falou pra ele, eu tenho certeza. Foram um grande impulso na carreira do Romário. Romário, eu tive oportunidade só de ir no aniversário de 19 anos. É bonito a gente ver esse tipo de humildade. Falsa modéstia, velho. Ele foi no aniversário de 19 anos do Romário. Quando eu vi ele no aniversário, eu falei, pô, sombra. Vovô R. Pô, tu é. Vovô R. Foi o RG que jogou aquele colete laranja da drible na peneira pro Romário. Da drible, velho! Foi lá e jogou, falou: Tom, moleque, acho que você tem potencial. Começa hoje. Lógico que foi. Deve ter sido o cara que deu a primeira chuteira. Lógico que foi. O RG jogou aquele colete laranja da drible. E uma coisa que não pode se negar também é que o RG também trabalhava de olheiro e foi ele que mandou contratar o Quinones na zaga. Quinones. Nossa, tá certo. Félix, olha, um abraço pra você. Bom fim de semana. Bom retorno aí pela madrugada. Vai passar a madrugada do Piauí a São Paulo. Que beleza, hein? Um abraço pra você, cara. Sombra. Sombra. Posso participar do quiz? Tem o quiz da Polar? Ah, isso é direção de ar-condicionado, é com o Mano. Isso aí é com ele. Tem uma sala aqui, direção de ar-condicionado. O senhor Mano Borges está lá. Ô, Félix, o que você quer fazer? Você quer participar do quiz da Polar do ar com um oferecimento da Carrier? É isso? Claro, quero participar, cara. Ô, Mano, antes de você fazer o quiz, vou fazer uma pergunta. Quem jogou mais, Bernardo ou Zé do Carmo? Zé do Carmo do Vasco, maravilha. Lembra do Zé do Carmo? Ah, qual Bernardo você está falando? Bernardão, que jogou no São Paulo. Paulo, não, Bernardo, Bernardo. Foi muito melhor, Bernardo. Não, Bernardo. Jogou então, muito. Ô Félix. Fala aí, mano. Ó, você vai ter a oportunidade agora então de participar do quiz da Polo Ar com oferecimento da Carrier, tá bom? Eu vou fazer três perguntinhas pra você. Se você acertar as três perguntas, você ganha na hora um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs, tá bom? Valeu, cara. Vamos ver aí. Me ajuda aí, mano. Pelo amor, cara. Me ajuda aí, pô. Não você viu que semana passada a gente perdeu, né? Amigo. Fala, mano. Vamos lá, mano. Primeira pergunta. Você tá pronto? Tô pronto, cara. Tá calor de caramba aqui no Piauí, cara. É mesmo? Tá calor? É. Você tá se abanando com o que aí, velho? Aqui com capa de papelão. Meu Deus, aquelas capas de televisão, né, velho? O cara tira da TV com essa banana assim. Nossa senhora, meu Deus do céu. Exatamente, mano. Então, amigão, olha o laser da primeira pergunta. Cadê o laser? Vamos lá. Cadê o Otinho? Peraí, cadê? O Vitor, cadê o efeito sonoro? Produção, me ajuda aí. Produção, efeito sonoro aí do negócio aí, ó. O efeito sonoro, produção. O efeito sonoro do... Aí. Boa, o vinheteiro acordou, mano. Não, não é, já tinha soltado. Não, mas eu não tinha feito a pergunta ainda. Mas vamos lá, amigão. O negócio é o seguinte. Qual o tamanho do centro de distribuição da Apollo A? Qual o tamanho do centro de distribuição da Apollo A? Alternativa A. 86 metros quadrados. Alternativa B, 10 mil metros quadrados. Alternativa C, 342 quilômetros quadrados. Alternativa B. Qual que é a alternativa? B. Boa, velho, acertou! Porra, mano, eu sei que você falou de 86 metros quadrados, mas tipo, tamanho do meu apartamento. É, então. É, só pra não ficar mais dar, perto, hein? Não sei, né? Meu objetivo aqui não é prejudicar o ouvinte, mas o ouvinte mandou bem. 10 mil metros quadrados é o isso tamanho... Isso você contar ainda a sacada e a garagem. Ó, 86 metros quadrados é o banheiro do Benjamin. Ai. É... Urra! 10 mil metros quadrados é o tamanho do centro de distribuição da Apollo A. Acertou o ouvinte, mano. A segunda pergunta, tá pronto, amigão? Fala aí, mano. Tô tenso demais, mano. Pô. Tá nada. Relaxa, velho. Olha lá. Tá pronto, amigão? Tá nervoso? Tô nervoso, mano. Tá nada. Tô aqui igual um tampa de cuscuz, mano. Tá nada. Calma. Relaxa. Relaxa que você vai acertar. Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Essa pergunta aqui não precisa nem de alternativas, amigo. A pergunta é muito fácil. É a Carrier? Boa, velho! Essa não precisava nem de dica, mano. Sensacional, acertou, matou. Moleza. Você fez igual o macarrão, velho. Matou na hora. Ah, tá mamulista. Tá fácil. Agora, amigo, você tem uma memória boa? Sim. Puxa, mano, eu sou novo, cara. Eu tenho 38 anos, cara. Ih, mano. Ih, malandro, mas essa eu acho que é fácil. Eu acho que você vai acertar. Me complica não, mano. Não, essa daqui eu acho que você vai matar, mano. É uma pergunta aí que remete, tá certo? A tempos longínquos. Mas que eu acho que você... Não é aquela pergunta que você derrubou dois aí. Não, aquela já ficou muito óbvia. Ficou muito fácil, cara, né, mano? Apesar de não terem acertado, agora o cara vai dar uma gugada lá e o cara vai saber. Então, amigão, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Essa é boa, hein? Já foi falado aqui no programa, inclusive. Uma terceira pergunta, vamos lá, amigo. É uma pergunta, volto a falar aqui, já faz um tempo que esse cara jogou, não sei nem se você chegou a acompanhar ele jogando, mas eu acho que você vai matar pelo apelido dele. Quem era conhecido como Pequeno Polegar? Quem era conhecido no Corinthians como o Pequeno Polegar? Vamos lá. Manda a dica aí, mano. Dica? Vamos lá. Dá dica. Vamos lá. Alternativa A. Luizinho. Alternativa B. Sócrates. E alternativa C. Casagrande. Vamos lá. Tempo pra você. Alternativa A. Quem que era? Luizinho. Boa, amigão! Acertou, velho! Valeu. Acertou, amigão. Você ganhou agora um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço da Apollo A, hein? Parabéns. Baita presente, cara. Valeu. Acho que vou até mudar pro Piauí, cara. Vou pegar esse Apollo A aí e vou vir pro Piauí, cara. Então fala assim, obrigado, Apollo A. Obrigado, Apollo A. Eu te amo, de Carrier. Boa, fala. Obrigado, Carrier. Obrigado, Carrier. Boa, é isso aí, amigão. Você fica fora do ar aí pra falar com o Bar da nossa produção, pra acertar como é que você vai retirar o seu ar-condicionado, tá bom? Maravilha. Obrigado, gente. Valeu aí. Bom final de semana pra vocês aí. Valeu, cara. Parabéns. Um abraço. Valeu. E olha, um recado muito importante pra você. Atenção. Essa semana nós temos um navio do Energia na Veia. Certo. Saindo de Santos, né? Com certeza. Atrações, Léo Jaime. Um projeto de dance music dos anos 90, Two Unlimited. Certo. Lotação esgotada desde o finalzinho de dezembro, começo de janeiro, né? Não tem mais cabine pra vender. Mas já estão abertas as vendas do navio 2016, navio da véia 2016. E sabe quem vai estar no navio? Agora é sensacional, hein? É, roupa olha, nova. Muito bom. Velho, cara, roupa aí nova, sim, hein? Roupa nova. Aí véio. Sim, esse tem currículo, hein, Dodô? Esse cara tem muito sucesso, cara, muito sucesso. Tem currículo, né? Pura se tem. Essa aí, ó, clarear. Ó, ó que legal. Eu já tô vendo. Vou falar a quantidade de hits. Esses caras aqui são hitmakers, né? Eu vou dizer uma coisa, se for falar todos os hits dele, nós vamos ficar até aqui até o final do programa, hein? Eu já tô vendo aqui. É, Sombra. Ele tem opa. Música pra cação esses caras aí, velho. Eu já tô vendo aquela piscina lá. Porra. Lembra da música do Roupa Nova, Sapato Velho? Sapato Velho. Roupa Nova, Sapato Velho. Lembra de Whisky a Gogô? É, música pra caramba. Pô, é sucesso pra caramba, né? Um show de rock and roll, clarear, dona, linda. Tô, aí vai. Já tô vendo o naviozão. Vou falar um monte aí, velho. Já tô vendo o naviozão balançando. Olha o show de rock and roll, aí, ó. Ó. Show de rock and roll. E eu, chupinho no bar. E o navio balança, hein, Vila? O navio balança, vai balançar véio. Com isso aí. O navio vai ser legal, hein? E eu, chupinho no bar. Ó. Um show de rock and roll! Cinco amigos que não vão perder os casais, rapaz. Vou dizer a coisa, é sensacional, roupa nova. Então, olha, você que quer fazer reserva aí do navio da véia 2016, o telefone é 3624-9007. 3624-9007. Pode ligar na promoção, fazer a reserva do seu navio, tá bom? Sabe, e o sobre ano que vem, num navio que tá vindo pela primeira vez ao Brasil, mais um, né? Que é o Esplêndida. É o Esplêndida, tá bom? Ô, Sombra, não sei se você sabe, mas eu assisti um show dos caras do Roupa Nova. Ah. E num determinado momento eles fazem lá, né? Eles tocam a música do Ayrton Senna, porque é deles. Sim, verdade. É legal. Sabe, RG, o tema do Ayrton? Sim. Aliás, é tema da vitória, né? É, o tema da vitória. Mas aí eternizou com o Ayrton Senna. Ele virou do Ayrton Senna. Pô, vocês têm que ver eles tocando isso ao vivo, você tá louco. Ah, muito legal. Muito bem, então olha, navio da véia 2016, cabines já à venda, tá bom? E daí tem muita gente que chega lá depois por dezembro já, ah, eu queria ir, não comprei, blá, blá, blá. Teve um ano inteiro e você pode parcelar em 12 vezes. Não é 12x, Mota, é 12 vezes. É. 12 parcelas. 2x. O Mota... então, o Mota, ele quando anuncia carro, carro ok. Carro a venda em 12x. Carro ok. Tá bom? Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Já que estamos falando aqui de música, vamos ouvir aqui o novo CD do Calção? Ah, amigo do Tobias ficou doidão e decidiu cantar as músicas dos outros. Mas quem ganha um presente é você. Vem aí. CD Calção canta sucessos dos outros, volume 13. Com sucessos como... E eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Ah, afrouxa a camisa de força e aumenta o volume do seu som. Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tô. Não é só isso, tem homenagem ao amigo Tobias. Eu vi duendes, eu vi smurfetes. Olha o solinho aí. Calção abre o coração e fala de antigos relacionamentos. Você é doida demais, tarara, tarara. Você é doida demais, vai Galvão, vai Arnaldo, você, vai Luciano do Vale. CD Calção canta sucessos dos outros, volume 13. Louca, louquinha, dá uma empinadinha, que música é essa? E aí, nego? Você vai pirar o cabeção e ouvir no volume máximo. CD Calção canta sucessos dos outros, volume 13. Você não vai ser louco de ficar sem o seu. Você ah, não muito vai ser bom, louco hein? De é ficar bom, é sem bom, o seu. É bom. Agradecer ao Bernardo, ao Bruno e aí ao Pedro Álvares Cabral que escreveu. Bom. o Bernardo, o Bruno e o Pedro Álvares Cabral. Cabral? É, escreveu junto. Não acredito. É verdade. É mesmo? É, eles escreveram na época da Tordesilhas. Do Tratado de Tordesilhas. É, trataram Tordesilhas, tudo. Do que tratava o Tratado das Tordesilhas? Ah, eles falaram com Atílio. E aí eles chegaram a uma conclusão. Olha aí, ó, vai quebrar a vidraça aí. Atílio? Cuidado com a vidraça. Atílio pro Vieira é elástico. Eu não aviso mais. Fecha a porta aí, vai, Lu. Fecha a porta. Calma, calma. Olha a nevasca, olha a nevasca. Não, é lá nos Estados Unidos, aqui não tá, né? É, tá bom. Ah, Motinha, sim, tricolor, meu. Motinha, notícias. Com certeza. Vamos lá. Ganso pede para não jogar. Né? E vai ficar fora do jogo contra o Audax. Fica brincando de não jogar. Esse Centurion entra aí. Faz melhor, mais rápido, mais ágil. Michel Basto no meio. Ele até joga no meio. É. Só que é outra característica, né? O Michel Basto volta para o meio. O Kardec também está fora. Né? O Pato volta a jogar. Fala no microfone. É melhor no microfone. É que você começou hoje a fazer rádio. Não é, esse microfone é esquisito. Não, então, eu não consigo. Você tá de fone, pô, dá pra ouvir que você não tá. É. Mas o setor de comunicação aí, você não consegue se ouvir, é isso? Não, não tô me ouvindo. Não tá se ouvindo? Pô, você precisa fazer um tratamento, cara. Vai ter que entrar no meu curso, né? Pra aprender como botar a boca, né? Oi. Tá se ouvindo, sim. Agora claro. Olha o Bá dando bronca. Olha, tomou bronca até. Olha, do Bá. Para, que aparecer aí, ó. Que aparecer, mas fala assim do nosso produtor. Ah, cara. Para, trouxe. Nota do Bá, produção, 10. 10. Nota. Bom. Nota. Produção, nota 10. Produção, Bá, nota 10. Dois prêmios da produção do estádio. Nota do Mota, como ser humano. Nota do Mota. Nota do noticiarista do programa. 0,972. Nota do Mota como ser humano, Domênico. E foi punido pela liga por atraso. Mota como ser humano? 10. 10. Desculpa. Benjamin, nota. Desculpa. 10. Mota como ser humano é nota 10 pra mim. Benjamin, Mota. Nota do Mota como ser humano. 1,5. Como assim, 1,5? Ah, você precisa ver. Não pensa assim com o ser humano, não. Você precisa ver como que ele trata o marido dele. É, é mesmo, Antônio? É. Trato bem pra caramba. Tanto ele tá comigo 18 anos. Sei. Casa, comida, roupa lavada. Eu trato melhor a Domênica do que você trata seu marido. É que você não conhece. Também é tua mãe, né? Você não vai tratar bem? Juiz! Essa Domênica é a dele. É, vocês não entenderam. Olha que o duro de matar vem aí. Jogo sem falatório. Então, o Kardec saiu, chefinho. O Pato volta, né? E o Michel Basto volta pro meio. E hoje houve uma reunião lá no... né? Com o Ataíde, o Murici, os jogadores presentes também. É. Né? Todos estavam ali. Sim. Houve essa reunião. É, o Murici falou que os jogadores não foram. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém falou nada, né? Ficou todo mundo quieto. Quem falou mais foi o Ataíde e o Murici. Estavam ali. Eles não precisam falar, não, só precisam jogar. É, então. E uma das coisas que falaram pra mim, chefinho, que o Ganso aí tá, na verdade, não vai jogar. Quero tirar ele um pouco da imprensa, que tá com a cabeça quente, com essa história depois de ter saído atirando, né? No juiz. Diz que o juiz quer processar ele. Quer, não vai? É. O cara chamou ele de ladrão. Por que ele não, São Paulo pode processar o juiz? Não. Por quê? Imagina. Por quê? Ué, ter errado. Perda de dano. Você tá brincando com isso? Nossa. De onde você tirou isso, Domingo? Mas não errou. Desculpa. Tá, eu errou. Não, agora. O São Paulo jogou mal, mas não errou. Errar uma arbitragem não é passível. Isso não é um crime, meu. Ué, mas o cara pode falar que errou. Eu vou sair. Não. Que desculpinha, quer ir embora. Fica aí. Desculpinha, ela quer dar um perdidinho. Mais um. Eu tô yoga no Instituto de Rose. Eu vou lá. Faz com a Daniela Tonioli, ótima professora. Que desculpinha, quer dar mais um perdidinho, Domênico, para. Quer dar um perdidinho. Só o árbitro Domênico. Mas... Vem, mano. Para, quer dar uma desculpinha que é embora mais cedo. Não, eu vou fazer 10 minutos de yoga no dedo, faço aqui. Faz com a Daniela Tonioli, meu. Falando nisso, você vai pra praia? vai pra praia. Ah, mas com relação a isso que o Ganso falou... Isso não é do seu pecuário. Nossa! Pedrada, que cavalo! Aí depois fala de ser humano legal. Você quer me perguntar da minha vida pessoal? Ele perguntou, ele pediu assim, fora do ar, falou, pergunta se eu vou pra praia. Se você quiser me perguntar fora do ar, eu via WhatsApp. Cavalo. Ah, não no ar. Mas com relação a isso que o Ganso falou, Mota, eu vejo da seguinte forma ainda. A declaração da forma como foi é pior ainda, cara. Se o cara sai do campo, tipo, vai nervoso, o cara sai empurrando o jornalista assim, falando, não quero falar, esse árbitro é um ladrão. Beleza, ele saiu, falou e beleza, concordo. Ok. Ele parou, ele pensou, tá certo? Foi meio que premeditado, velho. Sabe por quê, Sombra? Foi meio que como se fosse quando o cara pratica um crime qualificado, que o cara tem, talvez, requintes, tá certo? Ele planejou aquilo que ele ia fazer. Crueldade. Não, porque, Domênico, ele parou, aí o cara pegou e falou, e aí, o que você achou da partida? Ele pegou e falou, erro? Sabe que o cara perguntou, mencionou até o erro? Foi erro? Aquilo não foi erro, aquilo ali foi roubo. O cara tinha que sair de camburão. Ou seja, ele pensou no fato e falou, tudo bem, tá de cabeça quente, etc. Mas eu acho que o Ganso já vacilou, Motinha, porque ele já deveria ter vindo a público e ter pedido desculpa pro árbitro. Ele já deveria ter feito isso, Sombra, antes do árbitro se manifestar... Parava, né? Todo tava de cabeça quente. Hoje, tá certo? Hoje, não, hoje é sexta. Ele deveria ter chegado na quinta-feira, Sombra, na hora que Paulo chegou no CT... Chama os jornalistas ali pra ele falar, gente, ontem eu acabei dando uma declaração infeliz aí com relação ao árbitro, aí errei. Você sabe o que foi mais constrangedor? Sabe, isso daí serve até como um atenuante. Você quer enxergar... Tava de cabeça quente. Você quer enxergar o péssimo futebol do São Paulo Futebol Clube? E pôs tudo na conta do árbitro. E botar na conta do árbitro. Mas ele usou uma figura de linguagem, nunca chamou o juiz de ladrão, gente. Não, como futebol, não, gente? Por favor. Gente, pô, mano, não aquilo é assim. Não foi erro, aquilo não. Foi roubo. Roubo, figura de linguagem do futebol, gente. Pode, amanhã você pode ser julgado. É lógico. E o juiz ter pleno entendimento que é uma linguagem usual do futebol de quando o árbitro erra. Como já deve ter acontecido várias vezes. Isso vai do entendimento do juiz, etc e tal. Mas constrangedor é o jogador não reparar na própria deficiência de sua equipe e imputar no árbitro a culpa pelo resultado. O que ele falou do Sérgio Chulapa? Mas é a mesma coisa de falar assim, o Ganso é perna de pau. Não que ele seja Eu achei que sem querer ele quis... De uma certa forma, até que fazer um elogio pro Chulapa. Quer dizer, o Chulapa é um cara... Botava ordem. Ia botar ordem na coisa. Botava ordem. E ficou uma coisa tudo bem, mas mal, porque o Chulapa deu uma porrada no pé. O Chulapa deu uma porrada, mas foi meio correta. Porque o Chulapa já deu pontapé em bandeirinha. Chulapa não era santo, não. É, claro. Porque o Chulapa falou que ele nunca foi em vestiário e bater em árbitro. Não foi porque não deixava, né, velho? Se deixasse, hein? Não, mas o Ganso também não foi pra ter árbitro. Quando você faz uma bobagem, não põe algum terceiro na conversa. É isso que eu achei. Assume e fala, ó, eu tenho vontade de ir lá dar uma porrada. Foi só uma transferência de responsabilidade. Foi. Ele sabe sentir que não jogou. Que não jogou porra nenhuma. Foi o que o Chulapa respondeu, né? Fosse o Valdívia, o Mota ia estar pedindo até cadeia. Ah, isso é verdade. É mentira, Domênio? Não, o Mota tem um ódio mortal do Valdívia. Impressionante. O Valdívia é perseguido mesmo. Mas eu não sei o porquê. Fosse o Luiz Fabiano, meu Deus do céu. Ele ia pedir pra fazer igual na Indonésia. Mas e aí, Mota? Acabou. Olha pros amiguinhos dele, tudo alive. Acabou? Como assim, acabou? Rápido assim, papum? Eu já falei da reunião, falei que o Ganso não vai jogar, falei do Kardec, E a pênalti anunciou aí o fim do contrato. Antecipação, né? Do contrato. 30 de abril, decisão antecipada, então acho que agora tá mais claro que realmente vai ter um fornecedor novo a partir de maio, né? Bom. Beleza. Então tá bom. Você vai no jogo, Mota? Boa, já comprei meus ingressos. Conseguiu o final? Eu comprei o meu. Você indo no Morumbi, quantos anos você não vai? Cara, você sabe que eu gosto mais, às vezes, de ir na adversidade? Mas por qual motivo? Modinha, né? Porque eu achei que você ia com moto, porque ele me pediu dois ingressos. Ah, pede pra mim e pra sua mãe. Ai, juiz, porra, meu Deus! Eu não perdi ninguém. Aí, moto. Se para cada erro de português seu uma pessoa fosse alimentada, a fome no mundo já teria acabado. Toma um cartão vermelho para você aí. Tá vendo como você foi injusto agora? Eu não ofendi ninguém. Você foi injusto, porque você aplicou o cartão pelo momento, tá vendo? Aí, RG, você gosta de levar, não é? Ah, não tô falando de levar aqueles cartõezinhos que você dá, não. E sim levar um cartãozinho. Esse aqui, ó, já que você gosta. Olha aqui, ó. Toma um cartão amarelo aí. São os dois estão mancomunados, amarelo. Não, vocês me viram ofender alguém? Eu falei a mãe de alguém? Não. Porra. Entendeu? Não. Ele extrapolou. Você ele tá enchendo que... o saco dele desde o início do programa. Mas veja, eu gosto de saber gosto de jogo assim. Entendeu? É São Paulo e quem? São Paulo e Audax. Eu gosto de um joguinho assim. Eu escolho aquela cadeira lá do canto, isolada, sem o menor contato humano, sem ninguém perguntando nada. Sem o menor contato. Mas só uma pergunta. Isso é bem a cara do Sombra. Mas que gente lá, o Sombra fica numa bolha, velho. Uma bolha assim, só mas... ele o jogo. São Paulo e Audax. Eu não gosto, mas... Quem é aquele que pegou a bola? Por que pênalti? Por que isso? Por que aquilo? Bababá, bababá. Gosto de ver jogo tranquilo. São Paulo e Audax. E aí na próxima quarta é o Corinthians de novo? É não, ou não? São Paulo e Danúbio. São os dois jogos que São Paulo faz em casa agora, é isso? Não. Agora São Paulo joga o Danúbio em casa. E depois o San Lorenzo em casa. Tá. Depois o San Lorenzo fora. O Danúbio fora. E aí vem o Corinthians. No Morumbi. Entendi. E ontem que o San Lorenzo ganhou do Danúbio de virada no Uruguai. Foi de virada, anos. Hein? Ô Sombra, o negócio do Valdívia, você que eu recebi aqui. Pra renovar, o Palmeiras ofereceu 250 mil. É, menos já. Mais produtividade, ou seja, ele vai ganhar 250 mil. Pra produtividade. Se não produzir nada, tá bom. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do grupo Esser. Os goles vão aí no jogo? Imagina. É que eles vão naqueles camarotes, não, tudo, né? Rafael Horner falou pra cheio mim. De pampa. Rafael Horner falou que jogou a toalha. Ontem ele me mandou a WhatsApp falando assim: esse ano acabou, eu conheço São Paulo, não vai dar em nada. Ah, não acredito que ele falou isso. Você quer ver o WhatsApp? Quero. Vou te mostrar, espera aí. Quero. Ele e o Alan Horner, os dois mandaram, foi, chega. A quem é mais fanático? O Alan ou o. O Rafa? O Rafa. Quem? Ah, ali é empate técnico, viu? Ou os Matalon? Eles abandonaram. Né? Abandonar também, né? O Maurício falou pra mim, São Paulo, eu só gosto de ver Mundial. Quanto mais assim, dinheiro, mais abandona, não, né? Não é dinheiro, não. Os caras estão desanimados em São Paulo. O Maurício, o Ernesto, né? Os caras desanimaram. O Alan Stolzenberg foi morar em Nova York, falou, não quero mais saber. Tô falando sério, porque não é mentira. É legal essas pessoas que ficam enjoadas do time e vão morar em Nova York. Cara, tô puto com o futebol, vou morar em Nova York. O Rui tava puto com o Corinthians e foi morar na Califórnia. Ah, é? Ah. O Corinthians devia estar puto com ele. Meus amigos estão tudo indo embora, né? Meu, hein? Melhor você começar a arrumar uns amigos mais pobres. Vai ficar sem amigos aqui. Você vai ficar sem amigos, viu? Ou então você tem que ir pra lá. É. Olha só, amigão, venha conhecer o Le Village na nossa querida Casa Verde, Domênico Gato. Ei, Casa Verde querida. Um bairro que é pura tradição. E esse Le Village é um projeto super elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Então, olha, não perca tempo e venha conhecer o Le Village Casa Verde, Dodô! É Casa Verde! Olha aí, o Le Village, Dodô, está localizado num terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então vá visitar o stand, olha, amanhã pro sabadão, domingo. Amanhã? Casa... Não é sussa, né, Dodô? Mais tranquilo. Vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas 295. Rua José de Brito de Freitas 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. O Village com dois L's, tá? Ou você pode ligar agora. Liga agora aí para tirar mais informações. 3951-3888. 3951-3888. E eu vou te falar. Vá conhecer que você vai ficar louco com esse projeto. E tem a Casa Verde também, é daqueles bairros, né, Dudu? Que quem nasce lá não quer sair, né? Não sai mais. Então, às vezes a pessoa tá lá, quer dar um, né, trocar um apartamento. Então, vá conhecer o Le Village, que é sensacional. E é essa, né, Zombinha? Essa é... Beleza, vamos então agora ao momento sem parar. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. É. Sem parar em todo lugar, Domênico. Alô? Alô? Quem fala? Francisco. Tudo bem, Francisco? Tudo jóia. Ele marcha, soldado. Francisco deu sinal. Ele é meu pai e do Luciano. Os dois filhos não lembram muito da letra. Só que um não canta, não faz porra nenhuma, só não deixa faz, eu cantando. Quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. É assim mesmo a música? É. Não, não é assim. Não é. Ô, meu velho, e quantos anos você cabeça tem? Cabeça de papel. Eu tenho 36. 3.6, RG número 2. Dodox. Faltou o nome completo. Nome inteiro, como é que é o nome inteiro, Francisco? Francisco Roberto de Barros Carneiro Júnior. Caramba, nome grande, hein, velho? Como é que é o negócio, velho? Francisco Roberto... De Barros Carneiro Júnior. De Barros Carneiro Júnior. Mais nome que ele, só o Dom Pedro mesmo, viu? De Orleans de Bragança, bicho. Exatamente. Mais do que nunca. Mais do que nunca, porra, bicho. Porra, bicho. Ah, bicho. Fala aí, RG, e aí? Domênico é louco. É, e aí que se o carneiro for pro barro, vai dar trabalho pra limpar, viu, velho? Ah, sensacional. Aí, sensacional. Salvou a hora em grande estilo. Jesus amado, carneiro sabia, no barro, velho. E tá certo. E qual que é o bairro? O bairro aqui é Jardim Europa. Ele conhece. Tá bem. Aí, tá bem, ele conhece, tá bem, ele conhece tá a original, aí. Né? Ai? Agora tem jardim, não. O Jardim Europa que eu conheço é aqui, cai shopping Guatemi. Pois é, então, lógico, né? Mas tem, mas pode ser que. É onde você compra teus carros. Mas pode ser que tenha. Isso também é um problema pessoal. Biodomênico! Sim, sim. Eu acho que em relação às coisas da minha vida pessoal, não lhe dizem respeito. Se quiser saber onde eu compro o meu carro no shopping. Fica na sua aí e responde o ouvinte, ô Salão. Manda um WhatsApp. E o time, brother? Tá na maldade com o Vieira, hein, maluco? Meu time é o. Maior time do mundo. Time do melhor técnico do mundo, Muricy Ramalho. Isso é tudo muito subjetivo. Muricy Ramalho, cara. Olha, ele falou Muricy Ramalho. Deixa eu falar um negócio com você. Defendendo o Muricy. Eu tô já cocheio, viu, meu? Ah, eu. Depois vão embora aí. É por não adianta ficar lá no corintiano, maluco. Tranquilo, aí eu tá louco. São Paulo, Muricy Ramalho. Maior time do mundo, Corinthians. Maior Muricy técnico do mundo, Tite. Ele falou Muricy. Ô, Eduardo. Então ele errou. Vai, Bota, fala aquele amiguinho do Muricy também. Antônio tá falando do meu time. Essa é uma sequência um pouco mais dinâmica de participação dos ouvintes, né? É sem parar. Porque é sem parar. Ô, Eduardo, fale tudo que você quer falar sobre o São Paulo, sobre Muricy. É Francisco. É que a ficha viu, foi trocada, errou. Mas vamos lá, fala aí, Francisco. Ó, o que eu queria falar, assim, nossa, tô emocionado de ter conseguido falar com vocês aí. Mas. Eu acho que estão escolhendo a decisão errada. Eu acho que, em vez de demitir o Muricy, tem que demitir esses cafajestes dessa torcidinha independente. Nossa. Tem que demitir esse imbecil desse presidente e deixar o Muricy trabalhar em paz. Que a gente não pode esquecer que ele foi vice-campeão brasileiro ano passado. A gente não pode esquecer que ele das conquistas que ele tem pelo Tricolor. Que ele foi campeão por todos os clubes que ele passou e foi só uma derrota. Toda vez que São Paulo joga Libertadores, com o Muricy é sempre igual. Vem a derrota, vem o desespero, o time é uma porcaria, o time não serve, o Muricy tem que ir embora e não é por aí. Acho que essa independência não acrescenta nada, é uma cambada de bandido. Eu que vou ao estádio direto, eu já fui quase assaltado por meio dessa torcida. Eu odeio eles, acho que os caras não acrescentam nada. Esse presidente só abre a boca pra falar bobagem. Tá fritando o Muricy. E o Muricy tá mostrando que é tricolor de verdade, que ele continua no São Paulo, mesmo sabendo que o próprio presidente não quer ir lá. E ele só fica no São Paulo porque ele mostra que ele gosta desse clube. Eu não acho ele esse incompetente que tá todo mundo desenhando. Acho ele um excelente treinador. E se deixar ele trabalhar, ele vai mostrar que ele vai mostrar o trabalho dele de verdade. Ontem eu vi São Lourenço e Danúbio. É. Pra mim, dois times horrorosos, muito fracos. 2-1. 2-1 de virada pro São Lourenço. Foi 2-1 pro São Lourenço, mas assim... Em Danúbio. Parecia uma pelada, parecia solteiro contra casado, os dois times muito fracos. Mas me diz uma coisa. Só o bico pra frente. Quem, mas tanto o solteiro quanto o casado acertaram o gol, o adversário, né? Acertaram. Não, eu não tô discutindo que São Paulo não tenha feito uma má partida contra o Corinthians. Mas foi uma má partida na qual o Muricy, com certeza, não deve se esquecer dessa má partida. Eu acho que o resto dos jogadores não devem se esquecer dessa má partida. Eu acho que vai servir de lição. A gente não pode esquecer que ano passado estavam achincalhando o time do Corinthians, que o time do Corinthians era a décima pior coisa do mundo, e agora estão exaltando e estão falando que o Corinthians é a melhor coisa do mundo. Peraí, o ano passado mais. Eu falava que o elenco era bom. Eu não falava que era uma porcaria, não. Eu falava que o time tinha qualidade, sim. Tô falando de você, mano. Eu tô falando... mas você generalizou. Então você fala todo mundo menos humano. Fica na sua, seu salame. Deixa o cara concluir. Conclua aí, Francisco. Eu acho que assim, eu acho que aquela velha história de futebol é quarta e domingo, então eu acho que o que funciona é o seguinte. Pô, mas a quarta que... passada também foi ruim. Domingo foi bom. Os primeiros 30 minutos do São Paulo foram bons. Depois do time eu concordo, o time não foi bem. Agora, você tá falando de chutar no gol. Contra o Santos chutou no gol. O Vanderlei pegou um chute do Ganso que a bola tinha endereço certo. Mas pra achar um nego chutando de dentro da área tá difícil, hein? Então, agora por exemplo, uma coisa que mais criticaram o Muricy foi com relação ao Michel Bastos na lateral esquerda. Se colocasse o Reinaldo e o Fagner tabelando ali com o Danilo, ou o Fagner tabelando com o Emerson, deitasse em cima do Reinaldo, estavam matando, crucificando o Muricy. Eu concordo que o Michel Bastos é o melhor jogador do nosso meio de campo. Agora, que opção que tinha o Muricy para lateral esquerda? Mas se deixar o Álvaro Pereira embora? O Francisco, mas é o Vieira que tá falando, tudo bom? Deixaram o Álvaro Pereira fez que fez até ir embora. Não, ele pediu por causa da mulher dele, que eu fiquei sabendo que ele tinha problema com a mulher. Mulher meu. É. Mas então, achar a solução da vida da mulher dele no Estudiantes. É. Mas tem um questionamento. A mulher dele é argentina. O que você acha que aconteceu pro Muricy não vir preparando o time, sabendo que não ia poder contar, por exemplo, com o Pato, com o Centurion? Não, e em cima disso ainda, Motinha, que eu ia perguntar pra ele é o seguinte... Sabendo da deficiência da lateral. A prova de que ele sabe que ele errou, Francisco, é que ele, no segundo tempo, colocou o Michel Bastos de volta na posição da frente e teve que entrar com o Reinaldo. Quer dizer, ele queimou uma substituição que não precisava, né? Então, aí você viu o que aconteceu. O gol do Jadson foi em cima de quem? Foi em cima do Reinaldo. O Jadson foi a bola roubada do Sheik com falta em cima do cara lá do Bruno. Não, tudo bem. A questão da falta é aquela velha discussão. O jogo poderia ter acabado 1-0. Não tô falando da falta. Que houve a falta, que a falta é indiscutível. O mano é fanfarrão em falar que não foi falta. Libertadores aquilo não é falta. Aquele velho lá do fanfarrão dele. O jogador precisa parar de ser fresco. O futebol tem que contar. Eu não fiz falta, o São Paulo tá precisando de um empurrãozinho no jogo. Claro que eu fui jogador de jogador universitário, eu durante a faculdade eu jogava de lateral. Todo mundo sabe que você tem que marcar a jogada pelo meio e deixar aberta a parte lateral para o cara ir. O Reinaldo simplesmente tomou um corte para dentro, um corte ridículo. Nisso eu concordo com você. E o São Paulo tomou o segundo gol. É verdade. Se o Reinaldo tivesse jogado desde o começo do jogo, quem me garante que o São Paulo não tinha tomado a jogada já em cima do Reinaldo? O Reinaldo deitou, o São Paulo jogou mal contra o Santos, o Santos jogou o jogo inteiro pelo lado direito, o Giovanni metendo bola entre as pernas do Reinaldo, o Santos fez todas as jogadas, os melhores momentos de São Paulo e Santos, o Santos deitando do lado esquerdo, deitando. Como é que a gente ia jogar contra o Corinthians com o Reinaldo na lateral esquerda? Bom, Francisco, eu também, em uma parte eu penso com você, também torço para que o Muricy consiga reencontrar o rumo que não achou esse ano. Tomara que a coisa melhore, também quero muito a permanência do Muricy, você entendeu? Acho que ele é um cara vitorioso, ele é um cara com a identidade do São Paulo Futebol Clube, mas precisa achar um bom caminho para o nosso time. Tá valendo aí o seu registro, obrigado pela sua participação. E palpite, não vou... porque eu, diferente do Muricy, não tô pensando no Audax, embora vá ver o jogo, eu tô pensando já no Danúbio. Palpite, São Paulo e Danúbio. Eu acho que São Paulo e Danúbio, o Danúbio vai jogar atrás, mas pelo que eu vi é uma defesa fraca, mas realmente o momento ainda a gente não tá entrosado, então acho que vai ser 2-0. Então tá bom, cara. Um abraço pra você, boa noite, obrigado por ouvir a energia, tá bom? Bom, um grande abraço para todos vocês aí. Eu sou muito fã de vocês. Obrigado. Obrigado, Domênico, valeu. É demais. Galera, vocês são demais. Tô muito emocionado. Primeira vez que eu consigo falar com vocês. Boa, meu velho. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Abração, viu? Valeu. Valeu. Valeu. Continuando essa sequência sem parar aqui no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, Dodô. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem é? Wagner. Alô? Fala, Wagner, com V ou com W? Com W. É Wagner do Wagner. Wagner. Wagner do quê? Tudo bem. É, só tenho um pouco de paciência, que eu tô dentro da estação, que eu vou deixando o próximo encontro aqui. Eu tô dentro da faculdade. Então, mas não dá, mas não dá, velho. Se você não conseguir ouvir a gente, é difícil, né? Não, eu tô ouvindo, tô de boa. Então vamos lá, Wagner do quê? Manda o nome completo. Ramalho Pereira. Wagner? Ramalho Pereira. Ramalho Pereira, quantos anos, ô Wagner? 32. 3.2, RG. E aí? Belinho, sai logo dessa zona aí, senão vai ficar difícil, velho. É verdade. Olha, pessoal, é o seguinte, ele vai ganhar o boné Vista Aérea, Estádio 97. A ligação tá muito ruim. Infelizmente, cara, a gente tá se esforçando aqui pra ouvir, mas pro ouvinte que tá no carro, em casa, no trabalho, tá incompreensível, viu? O Bá anotou, você amigão que tá aí na linha, você ganhou um boné Vista Aérea do Estádio 97. Parabéns, viu? Mas infelizmente, teremos que partir pra terceira ligação do Momento Sem Parar, tá bom? Um abraço, valeu, cara. Esse é o Estádio 97, esse é o Momento Sem Parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. É. Mais um. Alô. Alô, quem fala? Quem fala? Quem fala? Oi, desculpa, é o Diogo aqui de São Bernardo. Eu consegui, eu não acredito. Eu já tô faz mais de um ano tentando falar com vocês. Então liga e desliga de novo, professor. Olha que eu tento e consigo, hein? Desliga e liga de novo. Quer tentar então? Quer desligar? Desliga então. Não, nem a pau. Ó, meu velho, e manda o nome completo. Diogo Guarizo. Guarizo? Isso. E quantos anos você tem? Tenho 27 agora. 2.7, RG. E quando você vai conhecer o Diogo amanhã, velho? Ah, sensacional! Não. Sensacional! Essa foi. Bora, muito bom. Mas você não é a segurança não, né? Que fica trabalhando dentro do Guarizo aí, né? Guarizo, Dominique! É, RG! Gostei! Não, essa aqui foi demais. É verdade. Eu ainda vou apanhar. RG é um mó da voca. E qual que é o jogo aí, ó, brother? Eu sou de São Bernardo do Campo. São Bernardo. Time. São Paulo Futebol Clube. Ó os caras, velho. Ô, Sombra. Oi. É, ainda com relação ao jogo contra o Corinthians, aí eu vi você falando com outro ouvinte a respeito aí da opção do Muricy de ter tirado Michel Bastos aí, ter passado aí pra lateral. Eu até entendo aí que você deixou meio campo de São Paulo penso, porque com o Maicon, Souza e Ganso, o meio do campo do time de São Paulo fica extremamente previsível, cara. É um meio de campo lento e sem criatividade, concordo. O Ganso, ele não tem a rapidez necessária ali pra talvez afogar o meio campo, os volantes do São Paulo não chegam, etc. Mas com relação ainda à presença do Michel Bastos aí na lateral, eu acho que o Muricy foi inteligente, porque ele aproveitou aí o Fagner, que é um cara que ataca muito, mas na hora de defender ele não ajuda bem a defesa. Eu acho que ele tentou explorar nesse sentido aí, talvez aí, essa subida do Fagner. Eu não vejo o Muricy aí tão limitado assim como o pessoal fala, tudo bem. Ele, durante muito tempo, ele foi adepto do Muricy Ball, ele fez uma série de coisas aí que a torcida de São Paulo reprovava. E não, mas o Muricy não é limitado. Feio. Não, mas tem muito São Paulo que fala, pô, o Muricy é limitado, o Muricy não sabe usar, o Muricy não tem uma diversidade tática, ele é sempre com aquele esqueminha feijão com arroz, enfim. Eu não vejo o Muricy assim, cara. Eu acho que o Muricy é um cara inteligente. Tanto é que ele tentou remanejar o Michel Bastos e colocar ele pra jogar nas costas do Fagner. Não deu certo? Não deu certo, mas ele pelo menos tentou. Então isso já prova que ele não é um cara tão limitado assim, que nem o Mota fala. Gente. É, mas o que... Motinha? O Mota tá em outra dimensão ali. Tá dormindo, eu não falo que ele é limitado. Eu tô falando que ele já falou. Que não falei limitado. Eu falei o seguinte, que ele tá fazendo a mesma coisa sempre. E se já sabia que ia acontecer o jogo, que não tinha um lateral, que não confiava até no lateral, tanto que ele não pôs o lateral que tinha, né? Aí, então, ele tem que fazer, montar o time para isso, preparar o time para isso. E tanto que o São Paulo ficou jogando 6 jogos, cada jogo com um time. Essa é a minha visão. Mas, ó, amigão, você é daqueles adeptos aí, a presença do Muricy, ou você não pode mais ver o Muricy no banco do São Paulo, você acha que ele tem que sair? Cara, eu sou adepto ao Muricy sempre, por causa que ele é o único cara que vestiu a camisa do tricolor aí e tá querendo fazer, não fazer uma mudança, mas ele quer impor do que ele veio da escola do Tele pra frente. Ele tem que colocar isso, porque ele é um técnico campeão, ele tem referência, ele tem passado e presente e vai ter futuro. Não importa, em qualquer time, ele pode pegar um time de segunda divisão, que ele vai colocar o mesmo estilo, ele pode modificar alguns detalhes, mas ele vai colocar o mesmo estilo e vai dar certo. É uma coisa que leva tempo, não adianta você... É o mesmo estilo do Tite, mas só que o Tite, ele tem aquele lado psicológico, ele entra na mente do jogador e fala, você vai jogar do jeito que eu quero. E é assim que vai funcionar, e o Muricy é aquela situação. Ele tem o quê? Ele gosta de trabalhar a longo prazo. Ele não gosta de trabalhar a curto prazo. Não tem jeito. Mas vou falar real, hein, meu? Eu acho que o Muricy... Libertadores não dá, né? Eu acho que o Muricy, ele já rodou no São Paulo, cara. O Muricy, ele não tem o tesão, cara. Sabe quando você perde o tesão, Motinha? Sabe quando você tá ali, tipo, num ambiente em que coisas não fluem, Sombra? E precisa realmente trocar, por mais doloroso que seja. Você fala, pô, o Muricy que tirou o São Paulo do rebaixamento há 2 anos. O Muricy que chegou e mudou a cara do São Paulo naquela oportunidade. Mas hoje eu não vejo o Muricy, talvez um processo que ele possa reverter essa situação desfavorável que ele tem ali dentro. Juntando todos os fatores, o desgaste natural pelo tempo que ele já está lá, a presença do Aidar trocando chumbo com ele perante a mídia. Eu acho que ele está numa situação aí, eu particularmente penso que é irreversível, pelo menos nesse momento. É a jogada política que está atrapalhando ele, mas não é a questão do desgaste. Porque se fosse assim, aquele técnico que estava no Chelsea, se não me engano, ficou 24, 25 anos no mesmo clube. Não, foi Ferguson, Manchester United. Então, então, se fosse isso, ele não ficaria mais de 2, 3, 4 anos. Então, isso daí é uma coisa que assim vai de pessoa para pessoa, de técnico para técnico. Nesse caso, é a jogada política, esse escândalo, esse escancaro político que está tendo no São Paulo, neste momento que está atrapalhando. Porque se falasse, deixassem ele trabalhar, agora eu vou ser um pouquinho comunista, coisa que eu odeio. E se deixasse o homem trabalhar, talvez ele poderia fazer a coisa andar, né? Mas só que estão impedindo ele, com essas picuinhas e essas... O que tem a ver isso com o comunista, que eu não entendi? É assim, eu vou falar lá do comunista por causa que foi a propaganda política de um certo partido que está no poder atualmente. Companheiro. Não entendi também, não. Né? Não continuo não entendendo o que você falou. Tinha uma frase, deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar. Exatamente, não estão deixando ele trabalhar. É, o slogan é igual. O slogan de uma campanha política num partido. Mas o Diogo... Eu não quero mencionar nome. O Muricy, depois do Tele Santana, é o técnico mais querido que existe pelo torcedor, tá certo? Eu não vou lá pra trás falar de Vicente Feola, etc. Posso falar do contemporâneo, né? É o mais querido que existe, é o Muricy Ramalho. Se por um acaso o São Paulo joga mal, o torcedor do São Paulo, ele fica duplamente chateado, porque ele queria muito era ver o São Paulo jogando bem, justamente porque confia em ter o Muricy no banco de reservas. Agora, por que tá jogando mal? É muito difícil para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. É política, é jogador, é o técnico que não se acha. Mas uma coisa é fato, não está se achando. O time não está se achando. Quais são as causas, eu não sei. O resultado é esse. O time não está se achando. Aí você fala, tem que resolver. Quem é o diretor técnico? Muricy Ramalho. Então, é lógico, é natural que haja uma cobrança em cima do técnico. O time não está se achando ou o time se perdeu? Porque se você pegar como parâmetro a campanha do brasileiro, é o time se perdeu, né? E até então tinha elogio, até então. E o Jacá também, né? Tinha uma perspectiva. Mas meu entender, aquele São Paulo que ganhou que chegou em segundo lugar. Não era um São Paulo que poderia brigar esse ano por brasileiro e tão pouco Libertadores. Mas digamos que era um caminho. Tá bom, mas então, é isso que eu tô falando. Tinha uma luz ali, né? Exatamente, mas dá a impressão que evoluiu. No ano passado tinha jogos que era só toca pra trás, toca pro lado, toca pra trás. Aí tinha jogos que a coisa fluía melhor. Parece que esse ano, meu amigo... Eu acho que um dos motivos foi a saída do Kaká. Também. Será, cara? Ah, eu acho que o Kaká botava o psicológico, pressionava. Ia fluir mais com o Bastos, que o Bastos fisicamente rende mais. Sinceramente, o que atrapalha... Mas não vingou essa história do Bastos, Mota, que é mais engraçado. Mota, o que atrapalha bem é o seguinte, você colocar Allan Kardec, Luiz Fabiano, o que o Sombra falou aqui, na frente, aí você perde a mobilidade. O cara do meio campo, Mota, vamos supor, o Ganso, ele recebe a bola, aí ele consegue fazer um giro em cima do volante. Ele olha, tem dois caras parados na frente com um zagueiro e um volante marcando eles. Não dá opção pro lado. Não dá pro cara dar o passo. Porque Kardec, os caras são presos lá. Kardec e Luiz Fabiano na frente. Fica muito lento. O Sombra tem razão. Você tem que ter um jogador parado, outro se movimentando. Você não tem contra-ataque. E os caras não vão... Você tem opção de passe. Os caras não vão marcar. Os caras não vão marcar, velho. Não dá pra jogar. É jogador de conclusão, é jogador de construção. Se você tivesse dois laterais, cruzassem a bola o tempo inteiro na área, os dois caras se enlatando com a cabeça, tudo bem, mas não é o caso. O D'Alessandro deu uma entrevista depois da derrota do Inter. Aí o D'Alessandro disse na terceira pessoa, querer que o D'Alessandro acompanhe o lateral, quer dizer... Botando a cabeça do treinador aí, o Diego Aguirre. Mas, ô Diogo, tá registrado a sua opinião, que aliás é a opinião de também de muita gente, viu? Muita gente. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço aí vocês não, muita gente fala que vocês são impagáveis, mas não há valor para pagar por vocês. Né? Não, eu sou pagável. Não fala impagáveis não, que o Sombra tá louco para cortar a nossa grana aqui, velho. Então, não há valor a ser registrado para pagar por vocês, hein? Que vocês salvam as tardes e os dias de muita gente. Together, valeu, man. Cara. Obrigado, viu? De nada. Bom fim de semana. Muito obrigado para vocês também. Valeu. Obrigado. Agora eu vou falar do Sem Parar, essa ajuda magnífica do dia a dia, para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai no shopping e depois das compras ainda tem que procurar um caixa para validar o seu ticket de estacionamento e ainda por cima tem que ficar pegando fila? Com o Sem Parar, isso é passado. Com o Sem Parar, você não precisa pegar ticket, não precisa pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar o táxi. É verdade, para pagar o táxi. Você ainda não tem um aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você encontra os estacionamentos, os postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar com você em todo lugar. Estádio 97, também oferecimento de Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. E o programa hoje foi... Pão, muito pão. Mas foi mais bom que azeitona. Pão, também é pão. Azeitona é pão. É pão. Muito ruim. Azeitona e palmito. Queria mandar um abraço pro Paulo Guilherme, que é corintiano, ouve todos os dias a gente aí, o Paulo. Boa, Paulão, é nóis. É nóis. É isso aí, tá chegando ao final de mais um Estádio 97, RG, quem ganhou a camiseta do estádio, produzida pela Fit Camisetas. Ô, Diogo Guarizo. Boa, Guarizo. Ganhou a camiseta, produzida pela Fit, fitcamisetas.com.br. Todos que entraram no ar ao vivo ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. Estádio volta na segunda-feira. Oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Valeu, gente! Ó, agita aí, ó, fim de semana, aproveita. Adquire os seus ingressos para a festa do Energia na Veia, 14 de março, no AMB, no Palácio das Convenções do AMB. Vai ter até o show dos Paralamas, festa do Energia na Veia, tá bom? O site com todas as informações, festaenergianaveia.com.br. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Hoje no Clantronic, desta noite. Fantastic. Denis Cunho com Bombastic. Energia. A Energia 97 abre 2015 com mais um grande evento. Festa Energia na Veia Premium. E traz pra você um show mega. Paralamas do Sucesso.

you something you never felt before. Every night and day, I just wanna change my mind. You can make me feel so right. Every night and day, I just wanna change my mind. You can make me feel so right.

Sessions.